Bem-vindo, pessoal! Neo Player, episódio número 13. Estamos todos aqui de novo, nossos camaradas de Section. Depois de Phantom Pain, a papelada com pedido de beatificação de Kojima já foi encaminhada ao Vaticano. Guilty Gear. Vai, Ingrid. E Cisne Negro. Iria! Bom, eu sou o Romulo, seu host favorito desse podcast. Vamos com a hora começar essa porcaria logo, né? Vamos lá, Guilty, o que você tava jogando essa semana? LOL. LOL. League of Legends. Ah, tá vendo? É a elite desse podcast e joga LOL. Meu Deus do céu. O jogo força você a jogar e ser melhor a cada dia que passa. O que você acrescenta pra gente aqui? O que você acrescenta pra gente? O que foi colocar de novo nesses últimos? Eu acrescento que, tirando eu e o Romo, tem dois aqui que não sabem jogar nada. Aí ficam criticando o jogo depois. Exato. Que isso. É que vocês não me viram jogando no Resident 4, não, viu? Só o Dissection e o Romo, só. Eu conheço uma história aí, quem me contou com os integrantes do podcast. Se você vê o Cine jogando isso, você vai achar que LoL é o melhor jogo do mundo. Não, mas LoL é o melhor jogo. Mas e aí? E aquela história lá do personagem que morreu lá? Voltou o personagem? Ah, voltou, claro. Gangplank. Gangplank voltou. Tá vendo? Você tava chorando que o cara tinha morrido e não sei o quê, ó. O cara perdeu o dinheiro, quem comprou. A base que pagou por ele tava chorando. É, exato. A galera que pagou por ele ficou mimimi. Quanto que custa um personagem dele? Esse. Depende. É que LOL você pode comprar ou com IP, são Influence Points, que é quase experiência, quase um tipo de experiência. Você ganha conforme você vai jogando. Ou você pode comprar com RP, são Riot Points. Você compra com dinheiro. Então, mas em dinheiro, quanto seria um personagem? Eu não me lembro, depende. Depende do personagem. Você pode pagar, tipo, sei lá, tem. É que você compra o pacote de Riot Points. Então, tipo, eu acho que mil Riot Points custa R$10, eu acho. Ah, esse negócio de ponto eu acho uma porcaria. Se for igual o esquema da Microsoft. Exatamente, mas é igualzinho. É só pra te fuder e você perder a noção da conta. É, então, em vez de usar dinheiro, valor, dinheiro mesmo, eles inventam uma droga de ponta aí. É porque, pô, você pensa, R$5 numa porra de um personagem é muita coisa. Agora, sei lá, 750 Riot Points não é. Então, coisa, mas isso, entendeu? Mesmo é um negócio meio que te engana, assim, a sua percepção, sim, assim, do sim, valor. Sim. Aí você fica. É pra achando... te zoar. É, então, aí você fica achando, não tô gastando muita coisa aqui, não tá o cara. É porque já parte que é um jogo gratuito, né? A galera já se ilude com isso, né? Mas não sabe que esses jogos gratuitos, na verdade, é um chamariz pra pessoa, entendeu? Jogar cada vez mais. Isso é uma injustiça com o LoL, porque tudo. Os personagens, você pode comprar todos eles com IP, que é o Influence Points. Eu nunca gostei, um centavo. A única coisa que você precisa de dinheiro pra comprar são as skins. Mas porra, é só skin, pra ficar bonitinho, é roupinha. Se bem que tem outras paradas também, né? Tem umas runas também, não tem? Tem as runas. E as páginas das runas. O que seriam essas runas? É pra dar um buff inicial no jogo. Porque no late game, depois no jogo mais avançado, ela não faz a menor influência, né? Mas tipo, é coisa que você pode ganhar, você ganha jogando. Mas agora o Romulo não conta que o Romulo não joga muito. O Guild, tu já gastou quanto até hoje de se jogando essa porra aí? Dinheiro? Nada. Não gastou nada, nada? Nada. Vocês não me responderam, tipo, em dinheiro, quanto seria mais ou menos, assim, uma média, assim, dos valores dos personagens, que eu queria saber, assim, tipo, se custa... Então, você tem uma média, tipo assim, 20 reais. Não, é o que o Romulo falou aí, tipo 30 reais. Você paga 10 reais, dependendo da promoção, você leva até 3 personagens, ou 4. Pague 3... Se você for iniciante, tem um pacotinho lá que vem com até 8, não me engano, e é barato. E são quantos personagens que tem nesse jogo? São 100 e porradas. Mas todos que você pode jogar? Você pode usar todos. E todos eram tipo um estilo diferente, assim, clássico, é tudo diferente. Assim. Sim. Sim, são, se não me engano, 6 categorias. E alguns personagens atendem mais de uma, né? É, tipo, você tem, sei lá, os que são tanques, que são os caras que aguentam porrada. Então, tipo, enquanto você tem um tanque na frente tomando porrada, você vai com um outro personagem dar porrada pra bater nos outros, entendeu? Porque o cara que dá porrada, normalmente, ele não aguenta tomar porrada. Ele é forte, mas ele não tem energia. Os caras devem ter um trabalho pra fazer esse jogo, né? Eu vejo que esse jogo aí tá tomando uma proporção, né? Que... É, Cara, ele é o jogo mais jogado do mundo. Que teve um campeonato, tipo uma arena, tipo um estádio com a galera assistindo. Fiquei bobo com aquilo. Até hoje eu não... O estádio do Palmeiras aqui lotou, meu. A arena do Palmeiras aí lotou. O cara pra assistir, maluco. A repórter foi perguntar, mas tu veio aqui. Ele falou assim, não. O cara fissurado assim, o time tal vai ganhar. Eu falei, caralho, gente, não é possível. Eu tava torcendo pra porra do time. Mas foi televisionado esse barato? Não, teve um lugar que eles passaram um telão, não teve? Um estádio que a galera se reuniu, quem tava no cinema, teve um cinema não, que passou. Não, cara, olha só, a final do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, foi na porra do estádio do Palmeiras. Tá, mas foi passado no cinema. Além disso, teve vários cinemas do país todo que passaram a partida ao vivo. É. Galera indo pro cinema pra ver o fissurado e tal, caralho, maluco, doideira. Cara, na boa, eu achava isso uma babaquice do caralho, até começar a jogar. Eu achava também até começar a jogar, comecei a jogar e continuei. Não, você não começou a jogar. Você jogou uma partida e não entendeu nada e foi embora. Você não jogou. E, aliás, eu e Guilt jogamos LOL pela primeira vez juntos hoje, né? Como é que foi? Bem. Pra vocês engolirem as suas línguas nojentas, que a primeira. Eu sei jogar essa porra, não sou um retardado igual vocês pensam. Tem uma CPI aí sobre as mortes que você falou aí rolando, não sei quantos kills que você fez. Os comentários do Guilt aí não foi muito positivo. Tem uma CPI aí, né, rolando aí sobre. Não, isso. É porque eu tô mais avançado que o Romulo em certas coisas, entendeu? Romulo não pode acessar, tipo, formador de equipe ainda, que é uma situação um pouco mais tensa no jogo. Exato, porque é o seguinte, o pessoal não conhece o LoL direito, então é o seguinte, quando você tem um nível, o seu nível de jogador, eu tô nível 20 ainda, o Guild tá no nível 30 e pica. Eu tô no máximo, o limite é 30. Ah, é 30? Não sabia. Então, no nível 30, você tem acesso às partidas ranqueadas. Eu não tenho acesso a isso ainda. Ainda tô no início. Que bom pra eles. Mas. Então você. Antes, quando você não tá no ranqueado, é meio aleatório. Tem que ficar brigando com as crianças pra saber quem é, em que posição que você vai. Porque, por exemplo, eu gosto de jogar de ADC. ADC é o cara que dá porrada e carrega o time e. O cara que mata os outros personagens. Todo mundo quer jogar de ADC. Essa é a minha. Então, tipo, começou o jogo, o nego vai correndo pra pegar os personagens com esse perfil, ficam brigando. Ah, não, eu vou ser o ADC. Não, eu vou ser. Então o saco fica brigando nessa merda. O Guilt é o mais malandro. Ele joga de suporte. Suporte, normalmente, é uma área onde pouca gente quer jogar. Então pra ele é mais tranquilo. Ele é o cara que joga protegendo o ADC. Ele toma porrada e protege enquanto eu vou e mato. Então, hoje eu tô jogando nós dois juntos. Ele de suporte e eu de ADC. E você, Firme? O que você jogou? Então, eu joguei. Tive um problema com minha flora intestinal no final de semana. Fiquei impossibilitado. Caganeira! Uma diarreia com uma caganeira, uma vomitada, essas coisas normal, né? Aí eu caí pro portátil, né? Não consegui sair da cama, porque eu tava bem mal mesmo. Eu joguei Street of Rage 2 3D de 3DS. Ah, e aí, cara? Como é que ficou? Joguei, comprei essa porra. Por que comprei? 3DS tava parado, tava empoeirado. Eu fiquei ferrado com a flora intestinal afetada. E, porra, só se levantava da cama pra vomitar e fazer o número 2. Aí eu falei, caralho. Aí ia pro computador, já tava meio fraco e tal, não queria sair da cama. Falei, vou pegar o Dingo descarregou. Falei, filha da puta. Aí eu olhei pro 3DS e vai ser ele mesmo. Aí lembrei do maluco no fórum, que não sei o nome dele agora, desculpa aí. Falou do Street of Rage 2, que ganhou um remake pro 3DS, em 3D. Eu falei, vou dar uma olhada lá. Aí fui lá ver, 3D, olhei, falei, porra, R$12, R$11,90, eu acho, R$11,80. Caro, hein? Aí eu falei, porra, pra um beat-up, que eu já sei tudo dessa merda, será que vale? Aí vi um vídeo play, pra quê? Aí vi aquela porrinha 3D brilhando assim, eu falei, porra, maneirinho, aí fui e comprei, foda-se. Aí comecei a jogar o jogo, porra, é a mesma coisa do Street of Rage 2 de Mega Drive. Sim, porra. Som, gráfico, tudo a mesma coisa, só que com o advento do 3D, cara, que ficou casou legalzinho com o jogo. Eu gostei pra caramba. Eu me amarrei naquele ali. Tudo bem que poderia ser bem menos. Eu acho que uns 5 reais ele tava bem pago já. Mas você tava até comentando que esse foi o único jogo que você conseguiu jogar até o final usando 3D, né? Que não teve problema de dor de cabeça. E porque o 3DS, a opção 3D, eu deixo desabilitado sempre. De todos os jogos que eu joguei, o Resident, do Mario, Mario Kart e outros jogos aí. Porra, eu jogava a primeira e a segunda fase, já tava com uma dor de cabeça. Porra, parecia que tinha nego batendo na minha cabeça com martelo. Aí esse não. Esse porque o 3D é tão suave. É uma coisa, uns detalhezinhos, tipo, na fase quem jogou deve saber. Aquela parte que ele passa por trás dos postes e tal, a grade do cenário, porra, botaram um 3D tipo assim, nesses efeitos assim, nos itens, em algumas coisas na roupa dos inimigos, pô, ficou bem discreto, mas porra, deu um toque. Cara, eu acho que na verdade, cara, é que você já tava com o cu doendo tanto, que você não percebeu que a cabeça tava doendo. Na verdade, o cu tava tranquilo ainda, só foi a boca mesmo, só a barriga, porque a diarreia foi depois, primeiro foi vômito, mas isso não vem ao caso agora. Aí, porra, eu joguei até o final. Porra, bem, joguei bem, não deu dor de cabeça não, foi tranquilo. O que eu queria saber é aquilo que eu te perguntei, se eu não sabia, né, se dá pra jogar, tipo, online, dá pra jogar linkado, pra dois, sim, linkado, agora não, se é bom, mas linkado, tipo, você e o seu 3DS, é linkado, tem opção outra, lá, local, outra pessoa, mas é 3DS. Multiplayer local só, né? É, local play só. Tipo assim, Romulo tá na rua, no shopping, eu vou lá e ligo com ele. Eu, tipo, o neguinho joga o Mario Kart. Mas será que funciona legal, não? Se agora, jogou? Ah, não sei. Ah, provavelmente. Eu não ia arrumar ninguém pra testar, né? Deve jogar bem. Ah, ele tem uma opção nova de... Ele tem uma opção nova que eles colocaram de Rage, não sei o que, agora não vou lembrar, que eles fazem uma mistura na jogabilidade de todos os personagens em um só, uma coisa meio doida que eu não entendi muito bem ainda não. Eu acho que é uma coisa que só pra mim, firula que eles fizeram. Mas desde o começo você tem acesso a isso? Tem, tipo assim, no minuto começa, o normal, o classic ou o Rage, não sei o que, Rage Style, eu não lembro agora. Rage alguma coisa. Aí ele mistura a jogabilidade de todos os personagens. Não sei se vocês lembram que eram quatro, né? O Axel, o Magrinho, a menina e o do robô. O robô não, o Max, né? O Max, o Fortão. Aí, porra, aí. Beleza, botei essa opção, joguei e não vi muita chance, não. O grande barato mesmo 3D. Uma coisa que eu vi que eu achei sacanagem foi aquele golpe especial do Axel, que sai rebocando os bonecos, sabe qual é? Pra frente o especial, que ele sai dando soco assim de boxe. Caralho, maluco, tu executa aquilo ali no chefe, bastou dois, tu mata o cara. No Mega Drive não era assim, maluco. Eu até falei, não é possível, isso não era tão fácil assim, mano. Eu lembro que, porra, aí eu fui e joguei no Mega, e não era realmente não. A energia do cara tira um absurdo, eles botaram o especial como uma coisa suprema, entendeu? Entendi. Tipo King of Fighters na época antiga, no auge antigo. Era uma aliviada, né, na dificuldade, então, né? Porra, mas aí ficou muito fácil, mano. Eu chego no cara, colo ele, papapá, um. Vem de novo, papapá, tchau, um bar, outra fase. Falei, caralho, foi muito rápido isso. Muito rápido até mesmo. Falou, pô, eu tô eu tão não sei boa, se é assim. Bug. É, eu falei, caralho, tipo assim, e esse golpe tira uma energia da gente. Uhum. Mas tipo assim, tirou uma energia que eu matei o cara, foda-se, eu uso direto essa merda. Aí eu fiquei brincando com essa boa direto. Falei, pô, aí ficou meio estranho. Mas foi gostoso jogar o 3D, deu um hype legal. O preço não achei legal. É, o preço entendeu? Tá caro não mesmo. Tem nada demais. Quem quer comprar pensando que vai ter um extra, não só essa questão mesmo. De misturar jogabilidade, que é uma coisa que inútil, e o 3D mesmo, que é o grande barato mesmo. Ah, pois é, 12 reais, eu acho que metade disso tava bem pago. Porra, é que você não viu aquele outro, o Gunstar, tá 21. Falei, isso é louco, 21 reais Gunstar. Pô, Gunstar Heroes 3D? 3D, é. Tá. Puta, Gunstar Heroes deve ser maneiraço 3D. E o Sonic 2, quanto custa, você sabe? Eu não vi. Tu falou depois comigo, é, né? É, o Sonic 2 também tem, foi até o primeiro, assim, ele e o Gunstar. Não sabia, né? Então, mas será que também é de 3D? Esse eu não sabia. Ah, depois eu dou uma olhada lá, não liguei mais ele, zerei ele no troço e... O 3DS eu uso bem pouco mesmo. Mas foi isso aí, eu joguei isso aí mesmo. Não podia jogar mais nada também, porque é impossibilitado. E você, Dissection, você jogou? Eu joguei o Strider, aquele, a versão 2014 lá. Ah, porra, e aí? Gostou? Nossa, esse jogo é muito da hora, assim. Ah, quem fez foi a Double Helix, né? Helix, né? Sim. Que é a empresa que fez o Killer Instinct, né? Então, eu sei que os caras fizeram, tipo, um reboot, assim, né? Porque esse Strider é como se fosse aquele primeiro de arcade, né? Refeito, assim. Ele conta a mesma história lá, do Strider tentando lá chegar lá no... Grandmaster, né? Grandmaster, sei lá como que é o nome assim, né? Por causa que o cara tá dominando o mundo, a população do mundo, né? Aquela mesma história, oprimindo, e tem que. E o Strider da classe lá do Super A e tem que ir lá e salvar, né? Mas o barato é que como que os caras conseguiram fazer um jogo assim tão legal quanto era o original, assim? É bom pra caramba, a jogabilidade é boa, assim, o jogo é bom pra caramba, assim, me surpreendi com esse jogo. Não, o triste é que esse jogo não fez lá muito sucesso, né? É, então, mas é aquele negócio, né? Porque esse jogo é meio que um fanservice, assim, é mais pra gente que jogou mais esse tipo de jogo antigo. Porque hoje em dia eu não vejo molecada assim mesmo curtindo esse tipo de jogo, assim. Ah, não sei, cara, porque o jogo é basicamente o Metroidvania. Não, então, isso que eu ia falar, você tem tipo a liberdade de Metroidvania, você faz aqueles upgrades e tal, mas não é o Metroidvania, ele é beira o Metroidvania, assim, né? Mas ele é. Aí tem aqueles. Tem uma jogabilidade quase que fosse um hack and slash, assim, só que 2D plataforma, que é super fluido, assim, a jogabilidade dele e tal. Aliás, cara, eu digo que ele é até mais gostoso de jogar, assim, mais fácil, mais acessível, o controle mais rápido, mais responsivo, então, mais do que os originais até. O gostoso dele é que você tipo sente assim quando você acerta os inimigos, assim, você tem tipo a plena noção assim de quando você tá acertando os golpes, assim, é muito bem feito, assim. Aí você joga assim, fica horas e horas ali, tipo, andando no mapa ali, fatiando os inimigos, assim. É mó bem feito, assim. A única coisa que eu achei um pouco que estraga é que dessa vez eu tenho que concordar que tentaram socar lá a história, né, os diálogos assim da história no meio do jogo e você não presta atenção em porcaria nenhuma, e tem hora que os diálogos aparecem ainda no meio de cenas, assim, que você fica tampando, assim, você quer não saber o que tá acontecendo na tela e o diálogo comendo solto, assim, você fica, meu Deus, só me dá aí diálogo. Olha, eu sinceramente, sem sacanagem, sem essa zoeira de, história, não presta e tal, que eu sacaneio e tal, mas eu não faço ideia da história desse jogo. É, então, a história é isso que eu falei, é o Strider tentando chegar lá no Grandmaster por causa que ele é o... Não, eu tô falando o seguinte, que eu joguei ele, eu nem vi a história, eu passei pra frente, vambora, vamos cortar essa porra, vamos cortar essa galera. Então, mas e você não concorda que aquele diálogo que colocaram às vezes até atrapalha, porque tem hora que tá durante só o jogo só atrapalha. Falando e fica atrapalhando assim na frente, assim, você fica, meu Deus, aí só botaram um diálogo ali inútil, assim, não sei pra quê, mas o jogo é bom, assim, é bem legal, mas eu imagino que não tenha feito muito sucesso por causa disso, assim, por causa que é mais um negócio mais pra gente, assim, que jogou as versões original mesmo, assim. É, esse jogo, ele foi um dos primeiros jogos que veio gratuitos na PSN Plus, no PS4. PS4, né? É, eu joguei bastante lá. Cara, eu não sei, porque eu joguei os originais lá do Arcade, o Mega, tudo, e muito tempo depois do emulador, eu nunca joguei na época. Então eu não sei, sinceramente eu não sei explicar. Não sei explicar porque esse jogo foi meio fracasso, sabe? E aí, pior que ele é bom, ele é bonito, assim, tem uma trilha sonora boa, ele é tudo bem feito, assim. Ele é um jogo acertado que não deu certo. É, pois é, não sei explicar. Ah, eu não sei, se vocês lembram, vocês chegaram a jogar aquele Strider 2 de Arcade, que era meio, era plataforma lateral, só que é todo virtual. Tipo um PlayStation, não tinha? Não tinha um PlayStation? Saiu pro PS. Saiu pro PlayStation. Saiu pro PlayStation, eu lembro que eu joguei no PlayStation. Então, no começo eu até achava que ele era um jogo, tipo, um reboot, alguma coisa daquele jogo ali, por causa que ele meio que lembra, assim, certa parte. Segue a linha, né? É, então, mas... É, foi bacana esse jogo. É, então, ele é bom pra caramba. Era curto, né? Era curto, era meio curto, mas era bacana. Ah, mas Strider todo é meio curto, assim. É, eu também gostei, recomendo. É, bom, eu, esse meio tempo agora, tava jogando dois jogos, que era o Peace Walker, Metal Gear Peace Walker, e o Ground Zeroes. De novo? Você já não tinha... Então, eu voltei a jogar porque eu só joguei a missão principal. Ah, jogo, você jogou as outras. Que é pequenininha. Ah. Eu fui jogar as outras missões. Cara, o jogo é bem bom, cara. A galera que reclamou da falta de conteúdo no Ground Zeroes, tá exagerando um pouco, porque as missões são, sabe, são poucas, são, mas, cara, são bacanas, são bem legais e E o Peace Walker, você também agora passou a considerar um dos melhores, que nem muitas pessoas? Então, eu ainda tenho um problema com ele, que é aquela parte de gerenciamento. Aquilo me irrita. Não vejo por que fazer aquilo, sabe? Você tem que gerenciar a sua base, contratar gente. Aquilo é chato mesmo. E aquele monte de missões exageradas que eles colocaram. Exato, isso que eu ia falar também. O esquema dele de missões, que você escolhe no menu. Pra fazer, chega uma hora que você fala assim: ah, meu Deus, eu vou parar antes de acabar essas missões. Mas, olha, mas em compensação também, eu tenho que lembrar que ele foi um jogo feito pra portátil. Então, portátil é isso, você vai, pega, joga 5 minutinhos, 10, termina a missão, guarda e vai embora. Vai pra próxima missão, né? É porque eu tô jogando ele no PS3, né? Aquela HD Collection. E, cara, tá. A história tá interessante, sabe? Eu tô curioso pra saber como essa porra termina. Porque eu tenho que confessar a vocês, eu comprei Metal Gear 5, eu comprei a porra do jogo e tô esperando chegar. Eu quero terminar o Peace Walker antes. Tô esperando terminar o Peace Walker antes de começar o Metal Gear 5. E falar nisso no Peace Walker, agora que você tá comentando, eu lembrei, né? Que até foi o Old Coff lá do Fórum que comentou, né? Que lembrou. No episódio que eu falei que eu tava jogando Ground Zero, eu comentei do Kojima lá aparecer no jogo, né? E ele lembrou. Sim, que o Peace, cara, Walker, ele também aparece. Eu já não lembrava mais disso, e é verdade. Ele aparece mesmo no jogo lá. Tem uma parte que você vai encontrar lá um cara lá, e é a cara do Kojima. Eu já vi que ele aparece no Phantom Pain também. Eu não joguei, mas, aliás, eu tô ativamente fugindo de tudo quanto é informação, trailer, review do Phantom Pain. Não tô vendo. Eu escolhi não ver. A única coisa que você tem que saber do Phantom Pain é que ele é 40 de 40 na família. Você já sabe. Olha, Nintendogs também. Só digo isso. Aí sim, Nintendogs, puta que pariu. Mas, olha, eu tô muito animado. Essa minha semana jogando é mais um esquenta pro Phantom Pain. Tô muito na pilha esperando ele chegar. E ganha alguma coisa? Ganha comprando a pré-ordem? O que que tu ganha? Ah, você ganha skin, algumas armas extras. Bobagem, não pra nada. Tu comprou a versão de quê? De PlayStation ou a versão da Steam? Não, PlayStation 4. É porque, cara, eu tenho uma placa de vídeo que é média, sabe? É razoável, não é foda. E esse jogo eu queria ver ali no máximo que ele foi feito, como ele foi feito pra rodar, sabe? Eu já imagino, porque o Ground Zero eu joguei no máximo. Nossa, o jogo já é mó época. Imagina o Phantom Pain como deve ser. O Ground Zero já se sentia... Acho que visualmente não tem nada de diferença. Sei, só depois que eu botar as mãos que eu vou descobrir, né? O Ground Zero já é bonito. Caramba. Sim, eu tô muito pirado, cara. Eu tô muito ansioso esperando chegar o Phantom Pain. Mas sair quando? Saiu hoje. E a versão do PC também, que era no começo, ia sair 15 dias depois. Hoje os caras soltaram, né? Que a Konami meio que forçou lá o funcionário da Konami a não tirar folga, né? Férias, pra fazer terminar também a versão do PC no mesmo tempo, assim. Aí saiu tudo junto, assim. PC e consoles, assim. Tudo hoje, dia primeiro. Vocês lembram que, tipo, eu basicamente não comprei jogo esse ano. Tô jogando só as coisas que eu já tinha e tal. Eu lembrei que você falou que não ia comprar. Mas acabou comprando. Caiu em umas tentações, a gente sabe, né? Metal Gear, eu preciso fazer parte desse Zeitgeist. Eu quero fazer parte da galera que jogou no início. Eu não quero spoiler, eu não quero porra nenhuma. Então eu falei, foda-se, vou comprar essa porra agora e vou jogar agora. Porque se eu jogar isso ano que vem, eu vou ter um monte de spoiler. Eu me lembro quando eu joguei o Metal Gear 3, que é incrível, sei lá, um dos melhores. Eu acho um dos melhores jogos já foram feitos, Metal Gear 3. E eu joguei ele sem spoiler nenhum, assim, não sabia de nada. Eu joguei todos sem spoilers, assim. Metal Gear você não pode jogar com spoiler, você tem que jogar do jeito que vem. Exato! E eu tava jogando esse jogo, comentando com um amigo nosso, o Sasuke. E, cara, ele conseguiu segurar e não me deu nenhum spoiler. E, caralho, como eu agradeci a ele por isso. Porque a história incrível, é foda. E você tem um cliffhanger atrás do outro. Mas todos os Metal Gear acontecem isso. Quando você também jogou o 4, não foi a mesma coisa? Quando você jogou o 1, o 2, Metal Gear é isso, pô. Não, mas o 2, por exemplo, eu me lembro que não me importaria muito saber a história. O 1 eu joguei também sem spoiler, sem nada. E acho que eu não importaria também saber a história. Agora, o 3 eu joguei, eu acho que eu ficaria puto se alguém tivesse me dado um spoiler naquela porra. E eu joguei, assim, uns bons 6, 7 anos depois do lançamento. Quanto? Uns 6 anos depois do lançamento. Nossa! E você não sabia de nada do jogo? Não sabia. Caramba. Tudo que eu sabia era que era Metal Gear na floresta. Caramba, de ideia. Ele viu alguma coisa sobre Metal Gear e passava direto. É porque, cara, eu pulei a geração PS2, né? Eu falei com você. Tá certo. Mas você não tinha jogado o 4 antes não, né? Porque o 4 é tipo contando tudo que você viu antigamente nos outros Metal Gear, né? Se você não tiver jogado, você não pega nada do jogo. Pois é, não, eu joguei o 3 antes. Cara, é uma experiência incrível. Eu sou o cara que não liga pra spoiler normalmente, não ligo. Sou o cara que dou spoiler, sou escroto. Mas, cara, com Metal Gear é foda. Eu não sei o que esse desgraçado Kojima faz. Que ele conta histórias que eu quero saber o que vai acontecer logo depois. Tem umas reviravoltas interessantes. Eu não sei. É um jogo que eu recomendo muito, assim. Pra mim, Metal Gear 3, assim, é um jogo que define por que essa mídia, videogame, faz sentido. É como o Last of Us, sabe? Pra mim, é um dos melhores jogos já feitos. Um dos jogos melhor conta a história nesse mundo. Tem essas babaquices? Tem, né? Mas o grosso, assim, o conjunto da obra ainda é muito favorável. Então é isso, eu tô louco esperando e bora jogar o Phantom Pain assim que chegar. Pessoal, o nosso tema de hoje vai ser a série Final Fight. Então vamos falar um pouco sobre a história do jogo. Apesar de ser só um jogo de beat'em up, né? Tem essa historinha lá, o prefeito Hagar e tudo mais. Vamos falar até dos jogos menos conhecidos da franquia. Tentar dar um panorama de como foi a franquia Final Fight. Pai de Sérgio, vamos começar. Começar do primeiro, né? É lógico, tem que começar logo primeiro. Eu tava já pensando, né, que esse jogo é meio curioso, se você parar pra pensar. Lá em 89, né, na febre do beat'em up, né, tal. A Capcom, né? O que que ela resolve? Vamos fazer um jogo acompanhando essa febre de beat'em up, né? O que que ela faz? Vamos fazer a continuação do nosso jogo de luta, Street Fighter. Aí, só que pensando assim, vamos fazer então o Street Fighter 89, né? Aí começa a fazer o jogo e tal, né? E aí no final, os caras terminam o jogo, percebem que o jogo não saiu bem um jogo de luta, né? Aí viu que o jogo virou realmente um beat'em up, né? Aí mudaram o nome. E nasceu aí o Final Fight, né? Ah, peraí, o Final Fight era pra ser uma sequência do Street Fighter 1? É, você não sabia não? Não. Ia se chamar Street Fighter 89. Tanto que foi a partir disso que nasceu meio que a ideia do multiverso da história, né? Foi a partir daí que linkou as histórias de Street Fighter e Final Fight até, né? Por causa que a Capcom, né, é super esperta, né? Falou, vamos fazer a continuação, né? Aí, só que o jogo mudou um pouco, né? De jogo de luta, virou beat'em up e aí eles mudaram o nome. Virou Final Fight. E depois eles fizeram, né, o Street Fighter 2. Mas o Final Fight era pra ser o Street Fighter 2. Você não sabia disso, não? Não. Caramba, né? Percebe-se que ele tá preparado pra hoje, né? Não, pra ser bem sincero, eu tô aqui de sacanagem. Ah, vocês vão explicar como que é essa porra da história desse jogo. Guild, anotou aí, né, Guild? Estou aqui de sacanagem. Tudo que eu sei do jogo é sequestrado a guria lá, a filha do prefeito. O prefeito achou que ia acabar com a criminalidade na cidade, dando porrada em todo mundo. Mas essa é a história do jogo. Ele tá contando a história da franquia. Isso é tudo que eu sei. Isso é o que ele tá falando, é só um começo. A história do jogo é assim, né? O Hagar, né, ele é um ex-lutador de luta livre, aqueles negócios, né? Aí ele resolve se candidatar lá pra prefeito da cidade de Metro City. E com as promessas lá de acabar com a criminalidade, né? Que tava em alta lá e tal, né? A Mad Gear, né? Então, tinha uma gangue lá, a Mad Gear e tal, que tava atazanava a cidade, né? E com isso ele conseguiu se eleger, né? E começa, tipo, a combater tal, a Mad Gear. E aí o que acontece? A Mad Gear começa a ficar incomodado com ele, né? Com essas atitudes. O que que ele pensa? O líder da Mad Gear, né? O Belger, eles resolvem sequestrar a filha do Hagar, né, a Jéssica, e fala, tipo, obrigando, né, pra eles só devolveriam a Jéssica se o Hagar, tipo, saísse, né, parasse de encher o saco deles, né, deixasse, ou ele saísse do cargo ou deixasse eles livres, né. E aí o Hagar, né, como toda pessoa normal, em vez de chamar a polícia, fala, vou resolver eu mesmo. Aí chamou um amigo dele, né, o Guy, que é, tipo, um especialista em jiu-jitsu, né, e chamou o Cody, que é namorado da da Jéssica, né, filha do Hagar, que também tem um lutador, né? E aí os três partem em busca do Belger, né? E a Mad Gear, né? Pra salvar a Jéssica. Tá vendo? O Final Fight até aí já tinha uma história super elaborada, tá vendo? Joga fogo. Você deu uma volta pra dizer isso tudo, cara. Guilt, resume melhor essa história toda do sexo agora. Mas vamos ter que salvar a filha de marginais. Pronto, acabou. O que você vai fazer esse drama todo? Cara, ia ser muito mais legal se fosse o fim do Resident Evil 4, né? Sequestram a filha do presidente, o presidente ia lá pra porra da cidade pra porra todo mundo. Resident Evil 4 é isso, né? Sequestra a filha, só que aí manda o Léo ir lá, né? É mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Podia ser o Hagar, já presidente dos Estados Unidos, e o Hagar dando porrada em todo mundo, de monte espanhol lá. Pô, se o Hagar fosse presidente de qualquer lugar, ele resolvia, tipo, os problemas do mundo, pelo jeito. Aí os caras vão ter que falar assim: aí está, Hagar. E até rimar, não? Ah, tá bom. Você tá falando dos inimigos, né? Do Resident, né? Aí eu também lembrei dos inimigos lá do Final Fight, né? Tem até isso. O Final Fight também trouxe que antigamente os beat up não tinha. Você batia nos inimigos, você não sabia. Nome, quem, nem barra. Nome, não tinha barra nem nada, né? O Final Fight começou a introduzir isso. Além de aparecer uma barra, mostrava um nome, assim, a foto do personagem. E os nomes dos personagens do Final Fight, a maioria, né? Não todos, são inspirados, assim, em nomes de bandas, assim, de rock, hard rock da década de 80 e 90. É, por exemplo, aquele personagem, os personagens Axel e Slash, eles são em homenagem aos personagens da banda Guns N' Roses lá, né? O Axel, se não me engano, é aquele que defende com os joelhos, né? É, esse mesmo. Aí tem o Slash, então, eles são os dois. Não muda a palheta, não? Não, porque nunca aparecia como cada um defendido. Não, o Axel e o Slash acho que eram tipo os mesmos inimigos, só que tinha a cor diferente, ó. É, só mudava a cabeça, praticamente. É, a cor, é. Mas os meus dois defendiam com o joelho. É, aquele chefe lá, o... que tinha o rosto pintado, eu não lembro agora o nome dele, era o... Abigail? É, o Abigail, o nome dele é homenagem ao o King Diamond, não sei se vocês conhecem. Ele tem um disco que chama Abigail também, né? O personagem tem esse nome e ele também tem a cara pintada porque o King Diamond, ele usa pintura, assim, no rosto, né? Porque o Andori também é uma homenagem, só que o Andori não é homenagem à banda, né? Ele é homenagem ao lutador de... WWE, lá tal de... André the Giant, não? É, Adrian the Giant. Porque no Japão, Adrian, né? Eles falam tipo Andori. Aí André. Colocar... Andori é uma tradução muito tosca, né? É um erro ridículo. É só isso, só um erro. É, então. Aquele Simons é em homenagem ao James Simmons do Kiss. O Sodom é homenagem à banda alemã Sodom. A famosa Poison, né? Que é homenagem à banda Poison, né? Mas o jogo todo também é baseado num filme. Vocês vão lembrar o nome desse filme? Não. Streets of Fire. Não faço ideia. Pior que eu não lembro desse filme, não. No Brasil saiu com o título Rua de Fogo. Mas nem lembro direito. Eu lembro do nome, mas eu não lembro. Isso é que eu não fui um jovem nos anos 90. Eu não conheci esse filme. Não, eu lembro do nome, mas eu não tô lembrando do filme, não. Mas no filme, nesse filme tinha um esquema também do prefeito, o seu sai dando porrada? Não, mas tipo, o COD literalmente tem que salvar a namorada Jéssica sequestrada por outro. Tá, mas isso resume, sei lá, 90% do filme de porrada. Sim, só que nesse caso é uma gangue lá que sequestra a garota porque ela é gostosinha e canta muito bem, né? Mas já poderia ser Double Dragon também. Double Dragon também foi isso. Isso resume 90% da história de porrada de 90. E a história da Poison, né? Que nasceu como personagem mulher mesmo, né? Aí quando foi pros Estados Unidos, o cara achou que. A Capcom achou que bater em mulher seria muito ruim pra imagem e tal. E aí eles resolveram mudar a sexualidade. Ela deixou ela transexual, né? Bater em mulher não pode, bater em mulher trans, tudo bem. Então, acabou que piorou a história, né? Porque virou tipo um burburinho maior, né? Poison acabou que virou um grande fetiche, né? Dos gamers. É um fetiche estranho. Falei assim, o que será que tem ali? É, o pessoal é foda. Uma coisa que eu sempre achei estranha é que o Final Fight, ele começou no arcade, né? Mas não seguiu no arcade, né? Ele caiu só pros consoles. É, e os ports, né? Tipo, a Super Nintendo, vocês lembram? Nossa senhora. O port foi dois cartuchos para jogar com personagens. Não, o pior é que naquela época, né... Eu tinha o Super Nintendo, né? Aí eu vi Final Fight assim, eu falei, caramba, esse jogo é épico. Quando eu vi que ia sair pro Super Nintendo, eu fiquei doido. Aí saiu, fui lá e catei o cartucho. E aí vai jogar A primeira coisa que você vê, você, caramba, só tinha lá o Hagar e o COD. Aí você, puta que pariu. Aí você vai tentar jogar com outra pessoa, também não dá. Você, meu Deus do céu. E aí, né, beleza, você vai jogando, jogando. Daqui a pouco, chega na metade, você descobre que o jogo tá faltando lá a área industrial. Aí você, pô, aí não tem o rolento no jogo. Ah, é? O jogo tá capado? Sério? Não sabia não. Claro. Logo de cara tu vê o Guy que tá faltando. Depois ah, que o jogo começa, não tem barril nenhum. O jogo, você sabe que começa de barril, o cara rindo de você, a gangue, indo embora. Não tem. Já começa andando e vai, foda-se. Ou seja, tu já fica meio frustrado. Então, aí depois você continua jogando, aí quando chega naquela parte que seria a área industrial, não tem no Super Nintendo. Não tem, é onde que tem o rolento. Quem jogou no arcade primeiro e foi pro console, ficou frustrado no Super Nintendo. Aí você não vai jogar, você não enfrenta, por exemplo, o rolento. Você, cara, o rolento que é um dos personagens mais legais pra você jogar contra, apesar de ser difícil, no Super Nintendo não tem. Você fica, caramba. Fora, né, também que no, na máquina você tem a Poison lá que você joga. No Super Nintendo não tem. Trocar, botaram, né? Um homem, a Nintendo viadinha falou assim, não, vocês são muito menininhos, não tem menino. Eu não sei se é por causa disso, porque era menina pelada, ou se era pra bater em mulher. Não sei o que aconteceu, não sei qual foi o critério usado pela Nintendo. Eu acredito que tenha sido bater em mulher, de repente. Não sei, eu sei que a versão do Super Nintendo, nossa, é uma das versões mais... E aí depois passou um tempo, né? Aí o que, que aconteceu? O pessoal reclamou pra caramba da falta do Guy, né? O que, que eles fizeram? Não, então vamos fazer um jogo com o Guy, né? Aí todo mundo, pô, agora os caras vão lançar o jogo completo. Aí quando vai, você pega o novo jogo lá, tá o Hagar e o Guy. Não tem o COD, é a mesma coisa. Só trocaram só o personagem. O char. Continua faltando tela. Mesmo jogo, só mudaram. Mesma coisa, botaram o Guy. Falei, ah, vocês querem Guy? Então toma aí, seus filha da... Mas não, mas a gente queria também o resto. Ah, não vou fazer outro jogo, não. Não vou fazer outro jogo, não. Mas o Final Fight Guy foi lançado no mesmo vídeo onde foi lançado o Final Fight Guy mesmo? Foi a mesma coisa. Só foi o Japão, não? Não foi. Foi, eles viram que fizeram que, porra, tiraram o personagem mais legal do jogo. Aí eles tentaram corrigir a cagada. Mas quando vai corrigir, a gente tenta ver todos os erros, né? Eles só viram um. Não, um nem erro. Vi o erro, porque eles só trocou. Eles tiraram o código e botaram o Guy. Deu no mesmo, assim. Porque... Foi uma bizarrice completa aquilo ali. Foi um bagulho tosco, meu. É. Aí a minha salvação nessa época, que o arcade era muito... Eu não conseguia zerar um game de beat-up no arcade, assim como eu fiz. Aí eu tinha que cair pros consoles. Super Nintendo, porra, não... era meio escapadão. Fiquei meio frustrado. Aí no locador a gente tinha o quê? Sega CD. Ah, Sega CD versão. Com aquela versão linda pra época. Linda, perfeita. Port. Excelente, fiel ao bagulho. A versão do Sega CD já se destaca logo na introdução, que ela, a introdução é toda falada, assim, tudo aquilo que você vê no arcade todo, que é legendado lá no Sega CD é falado, assim, você vai escutando ele falando, assim, é muito louco, assim. Muito bom, não, e os sons, também pro CD também não tem nem como se perder, né? Agora, e os caras seguiram fielmente o jogo, como é que pode? O Mega Drive conseguir e a porra do Mega Drive não, o Sega CD, não? Não, mas o Sega CD era só o som, né, o Build, só o som, é, o resto era o Mega Drive rodando lá. Eu sou burro, desculpa. Eu nunca soube disso. O Sega CD, ele fazia alguma coisa a mais mesmo? Ou ele era, processava alguma coisa a mais? Ele capacitava o Mega Drive executar filme. Ele capacitava o Mega de executar filme e som. Peraí, eu dizer o seguinte. Ele processava alguma coisa a mais, igual o 32X? Ou ele era só uma mídia maior mesmo? Eu acho que era uma mídia maior. E tipo assim, o jogo do Mega, ele pega um jogo do Mega e joga cenas de CG, de filme, de FMV, né? Cenas de filmes dentro do jogo, coisa que é impossível no cartucho. Sim. E o som de digital, estéreo digital. Ah, então é sacanagem não ter a porra do jogo no Mega Drive, né? Foi só pra forçar a versão do Sega CD. Não, se fizesse uma versão de Mega Drive ia ficar uma... Porque, não, mas que nem o Cisne tá falando também, que nem tá falando da versão do Sega CD. Na época eu também achava perfeito, mas com o tempo depois você vê assim, você vê também que a paleta de cor é meio lavada, assim, não é tão colorida quanto a versão do arcade, a versão do Sega CD, assim. A do Super Nintendo de mesmo gráfico, tem mais o de gráfico do Super Nintendo CD, dá, assim. dá uma lavada nos Mega. O melhor é que podia jogar de dois. Não, a versão do Sega CD é muito melhor, não, porque do pode Sega jogar CD de melhor dois. Tudo, pois é, isso que eu tô falando. Não, tem fase a mais, porque eles botaram umas fases de trials lá, e aí tem a famosa fase lá da ponte, assim, que só tem no Sega CD, assim. O outro, o áudio também é de música. E o áudio é música. Não, é música. As músicas são lindas, cara. Foram remixadas. Não é música do arcade, é tudo remixado. Ficou bom pra caramba. Pô, ficou muito bom aquela versão. O que cagou foi o gráfico amarelado azul. É, porque é meio lavado, porque ficou aquela coisa, a palheta de cor ainda do Mega Drive, assim. Aí você vê, mas mesmo assim, pra mim, foi a melhor versão que eu joguei do Final Fight. Agora, não, agora vocês falam de port, né? Vocês conhecem lá o Amiga, todos aqueles computadorzinhos, aqueles PCzinhos que eram tipo uns videogames. Então, né, tinha o Amiga, tinha o Amiga e o Atari ST naquela época, né? O Atari ST era tipo um irmão mais do hardware, mais inferior ao Amiga. Então o que acontecia? Os caras faziam o jogo pra esse Atari ST e depois portavam pro Amiga, né? Que era mais fácil. Aí o que aconteceu? A US Gold, né, a famosa por fazer vários ports, né, pegou e resolveu lançar esse jogo pro Amiga. O que que ela pegou? Ela contratou lá um moleque, assim, de 21 anos lá, tal de Richard Apple, sei lá, né, pra programar o port pro Amiga, né, e além de dar um tempo super curto pra esse moleque fazer esse port, né, ele não tinha muita experiência, assim, ele não tinha feito muita coisa, e aí que aconteceu, né, ele fez esse port e tal, né, além do jogo ser tudo capado, assim, as telas são tudo cortadas pela metade, todas, a movimentação dos personagens é ridícula, eles parecem todos que estão correndo, sem pulando. Aí a inteligência artificial do jogo é tudo quebrado, eles vêm tudo pra cima de você que nem um louco. O que é que aconteceu? Seu, né? No final do jogo, se você. Ele botou uma tela secreta, se você apertar, tipo, lá, Enter, sei lá, 5 vezes na tela dos créditos, aparece um videozinho dele assim, tipo, digitando assim, mostrando assim, e ele falando assim, como que ele é um cara foda, como que ele é um cara sobrenatural, assim e tal, o bambambam da época. É, meu. Caralho. É, mó retardado. Coisas bizarras. E o pior é que vocês deu, vocês falam assim, meu Deus, eu não teria nem só vergonha de ter feito esse vídeo, né? Esse coisa secreta que ele colocou, mas como teria também vergonha pelo jogo forte que fez, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida, assim. Meu. O moleque é doido, meu. Gente, o único que eu joguei foi o Dispendium. Mas mesmo assim, eu joguei no emulador anos depois, só nunca joguei na época. Você jogava Final Fight no arcade, não? Não chegou então a jogar no arcade. Né? Não, eu quase nunca fui em arcade. Eu joguei foi o jogo do Neo Geo e do Tecmo, só isso. Final Fight, eu lembro até hoje, quando apareceu, assim, tipo, lá em 89, meu, bem antigo, eu tinha, tipo, uns 6 anos, né? Aí eu lembro uma vez que eu jogando no Atari ainda em casa, né? Meu pai chegou, tipo, falando assim, tava eu e minha irmã jogando Atari, falou assim, não, eu vou mostrar pra vocês um que é o jogo de verdade, né? Que ele viu aquele coisa, um jogo bonito, né? Aí levou eu e minha irmã, assim, num boteco que tinha lá a máquina, nossa, no Final Fight, né? Faz o sexo, jogou o sexo. É, ele é mó doidão, filho. Meu pai é doidão. Aí, né, quem conhece sabe. Aí o que que ele fez? Chegou lá no boteco e falou, mostrou assim, aí eu e minha irmã já ficou doida, assim. Eu 6 anos, mais ou menos, era 5, né? Doida, assim. Aí ele foi e comprou uma ficha só e colocou. A gente mal alcançava direito o arcade, né? E falou, joga aí. Aí a gente, caramba, mal conseguiu passar a primeira fase. Aí eu morri, assim, aí tive que deixar minha irmã jogar. Ela morreu de novo. Aí foi a outra, eu falei, deixa eu jogar que eu já entendi. Aí eu sei que a gente nem chegou naquele lixeiro lá no primeiro, que eu já morreu. Mas a gente já ficou doido, assim. Eu falei, cara. Aí quando chegou em casa, já não queria mais ver o Atari, assim. Já ficou, meu Deus, aquilo que é um jogo. Depois lindo. Desse Final Fight. Nossa, Final Fight e Cadillac foram os que eu mais joguei beat-up dessa época, assim, doideira. Não, o Final Fight era demais, assim. Final Fight marcou de bom. Até hoje é gostoso de jogar. É, né? Tudo. Final Fight, as fases são gostosas, assim, você jogar, assim, a jogabilidade, assim, é boa. Meu, é muito legal, assim, pensar em tudo. As músicas, apesar de não serem músicas marcantes, assim, são músicas boas, assim, de escutar. É super bem elaborado, assim. Depois também, você lembra? Saiu muitos anos depois, saiu aquela versão do GBA também, você lembra? A GBA que fizeram os extrazinhos, né? Final Fight 1. É, antes de cada chefe, quando você vai jogar, assim, tem um diálogo, assim. Por exemplo, quando você vai chegar lá no lixeiro, aparece lá perguntando assim, onde que tá a Jessica? Não sei o quê. Aí ele fala assim, você vai ter que passar por mim, e mesmo assim eu duvido que você vai descobrir isso. Aí quando você chega lá no policial e pergunta, fala assim, você é a Escória, não sei o quê. Aí ele pergunta, mas a Escória sabe por quê? Sabe por quê? Eu me aliei ao lado vitorioso. É muito louca a versão do GBA. É, tem um extra bacana que tu joga com a versão alfa do COD e do Guy também. Desmemoriados ainda. Eles falam lá, eu lembro de ter passado por isso antes já, por exemplo. Ah, é, então, tem isso também. O negócio é super bem elaborado, meu lado. Você ainda pode jogar linkado, né? Aí de dois, assim. É uma das melhores versões que tem, assim, de GB, de, pra esses consoles, assim, de AD. A do GBA, mas também já saiu, tipo, bem assim. Bem depois. 99, pô. Sei lá, foi bem. Nossa, ninguém nem mais lembrar o Final Fight. É. E também depois, tipo, lá em 93, você lembra quando saiu lá o Might Final Fight pra Nintendinho? Porra, esse jogo é épico também, é bom pra caramba. Mas peraí, vocês realmente se lembram de Might Final Fight da época que vocês jogavam? Lembro, porque. Quem tinha Nintendinho, quem tinha, o pessoal ficou doido com isso aí. E aí, mas depois. Eu nunca vi isso no Nintendinho. Não? É, eu joguei no emulador anos depois. Cara. Nossa, caramba, eu tô começando a achar que o Rômulo. Acho que ele não jogou foi nada, acho que ele teve apagão. Eu tenho sérias dúvidas sobre o lugar do Rômulo nesse podcast, 2. Porque ele não tem um jogo na vida que esse cara jogou, mano. Ele falou que parou em PlayStation 2, mas acho que ele parou mas, foi no Atari, ele tava parado, né? Eu acho que ele começou agora, eu acho que ele começou a ser tá começando agora, é. Porra, o cara não conhece. Essa porra desse Mike Final Fight deve ter saído no fim da vida do. Então, não, ele saiu só pra você ter uma ideia. Em 93, muita gente já nem. Mas o pessoal que tinha Nintendinho ainda comprou. Assim, que nem eu lembro o pessoal. Ah, eu não tinha. Olha só, eu naquela época. Tipo, a gente vendia o videogame antigo pra comprar um novo. Cara, mas na época do pulo de geração, tu vendeu o Nintendo pro Super Nintendo era grande coisa, não. É, e outra, várias pessoas assim. Eu fiquei com o meu. É, não passou, tipo. Não pegou assim o Super Nintendo logo de cara. Ficou com o Nintendinho. Então, mas o mais Final Fight, eu lembro. Aí ele era tipo. Mas aí quando você ia começar a jogar, você já descobria que ele era um pouco diferente, meio cartunesco, assim, né? Não, e eu olhava, eu jogava aquilo ali, eu falei, caraca, maluco, parecia tipo o Super Nintendo, uma coisa assim. E ele é bonito, colorido. É assim. Bonito, ele é bem feito, tem uns especiais, um jogo grande. Outra coisa, pô, eu falei, a primeira coisa chama assim, a trilha sonora que fizeram nele, uma trilha sonora mó empolgante, assim, você já começa aquele. É super da hora, assim, a música. Aí que nem o você tá comentando bonitão. Especial, assim. Você vai jogando e você tem um esquema de experiência que você vai ganhando. Como se fosse que o Double Dragon 1. Double Dragon 1 de Nintendinho. Quem jogou sabe. Tu vai adquirindo com ponto, através dos pontos, tu vai ganhando um golpe novo. A cada ponto... Tipo assim, chegou a 5 mil, tu ganhou um golpe. Chegou a 10 mil, tu ganhou um golpe. Especial. Aí tem até osso... Até, e outra, Shoryuken. Não era também só o visual que era cartunesco. A história também era um pouco modificada. Era praticamente a mesma história, só que... O motivo do sequestro da Jéssica, né, é diferente. Que no Final Fight, no Final Fight original, o Belger sequestrou, né, pra fazer o Hagar deixar a cidade, né. Nesse, no Final Fight, o Belger sequestrou a Jéssica porque ele tava apaixonado por ela e queria forçar ela a casar com ele. Aí por isso... Estupro forçado, né? É, aí por isso que ele sequestrou ela. E no final, na luta final, quando você vai lutar com o Belger, ele não é um... personagem normal, assim. Ele é meio um personagem ciborgue, assim, cibernético, boy, assim. É tipo, é pra pegar aquele ar meio cartunesco mesmo do jogo. O jogo é todo engraçadinho. É, o jogo é muito da hora. Esse, assim, o vira e mexe eu pego, assim, e jogo esse jogo, assim. No meu jingle eu tenho ele gravado, não apago nem fudendo. É, esse jogo é muito da hora, assim. Aí o Romulo ainda vem falar que mal conhecia ele, é incrível. Não, tudo bem, ele não jogou na época no Nintendinho, mas ele conhece o jogo pelo emulador. Só não lembro agora se ele tinha aquele esquema também do tipo dos bônus, eu acho que não tem no mais Final Fight, né? Que Final Fight tem, claro que tem, bônus nos barris, cara. Ah, não, barris dos barris, mas tipo, ele se lembra que no Final Fight tinha dois bônus, né? Um é do carro. Não, e tem até aquela a lendária cena assim que você termina de quebrar o carro, vem o maluco e começa a chorar. Assim, chorar, oh my god. É, mó da hora isso aí. E aí depois o segundo bônus é tipo umas placas, assim, tipo giratórias, você quer. No Might Final Fight. No Might Final Fight é só o barril só. É, então, a do só carro. No pegar. Passava dando magia direto, magia com código. Aliás, o código é melhor. O Gaia é só legal aquele combo que ele faz, tipo o Joey, aquele combo rápido soco. Não, o Gaia é muito mais legal, porque ele é mais rápido, assim, ele faz tipo a sequência, assim, é muito mais. Mas o código tem. Mas, porque os inimigos tá ligado que. Não é aquele de chegar e bater, né? É, lógico. Se tu tiver um ataque de longe, é melhor. Tipo o Sodom e o primeiro chefe, só matam magia mesmo. Muito mais prático. É um jogo novo, praticamente. Okay. É, Might Final Fight é um jogo novo mesmo, assim. É tanto que eles consideram tipo um spin-off, assim, na série, já, assim. É, tipo, é em cima do Final Fight 1, mas é como se fosse um jogo novo. Os caras foram super criativos. Eu gosto pra caramba desse jogo, assim. vamos lá, Final Fight 2. A gente teve esse monte de bots também, como é que foi? Não teve nenhuma versão da Play, nada? Não, não, tem, não tinha, era o 2, foi só foi feito pro Super Nintendo, não tinha como cortar nada, se cortasse eu vou cortar. É, Final Fight 2 virou tipo um jogo exclusivo do Super Nintendo, né? Eu lembro que eles tentaram mudar a grafia dos personagens, né? O Hagar veio meio modernoso, assim, com uma roupagem mais militar, né? Tinha o Carlos, aquele maluco meio mãozinha, meio... É. A história do Final Fight 2 já é tipo um tempo depois do Final Fight 1, né? Tá tudo de boa, o... Resgataram a guria, né? É, conseguiram resgatar a Jéssica, então, tanto que vai assim, né? A história do 2, tá tudo em paz e tal, né? O Hagar conseguiu botar, teoricamente, um fim na Mad Gear e tal, né? E o que aconteceu? A Jéssica e o Cod saíram de viagem, né? Tal, tipo, pra namorar, assim, viajaram pra o exterior, né? E o Guy saiu também em viagem pra treinar. Tipo a história do Ryu, assim, né? Aquela história pra treinar mais, pra conhecer novas técnicas. Pra ser preso, É, pra ser preso. É coisa tipo de vagabundo mesmo, assim, né? E aí o que acontece, né? Aí um certo dia lá o Hagar tá, recebe uma ligação lá de uma tal de Mac. Aí o que acontece? Essa Mac, ela é amiga do Guy. E ela fala pro Hagar, né, que a Mad Gear, né, com o tal lá de Hetsu, né, que era o novo líder, sequestraram o irmão, a irmã dela e o pai dela, né? E aí ela pede ajuda pro Hagar, né, pra ajudar a pegar a família dela de volta, né? E aí o Hagar, né, já que vê que ela é amiga do Guy, fala assim, não, eu tenho uma dívida com o Guy, né, porque ele me ajudou no primeiro, né, então eu vou te ajudar, né? E aí, coincidentemente, tem um tal de Carlos, que tava lá na cidade e é amigo do Hagar, né? E aí ele chama esse Carlos pra ajudar, né? Então, e essa Mac, aí ela descobriu que a Mad Gear agora não tava só, tipo, atacando, tipo, na linha Metro City, né? Ela tava, tipo, criando coisas assim no mundo todo, facções, né? É, e aí o que acontece? Ela descobre que tava, que tinha uma ramificação lá em Hong Kong e que a família dela tava lá sequestrada, né? E aí ela vai pra lá e pede pro Hagar e pro Carlos ir pra lá, né? E é lá que começa o jogo, em Hong Kong. Tanto que o... Coincidentemente, eles encontram a Chun-Li e o Charlie, né? Nessa fase. Ah, no, a Chun-Li... É, durante a fase em Hong Kong. Na mesma fase aparecem os dois, né? É, então, porque é naquela mesma ideia, tipo... Já que virou um multiverso, a história do Final Fight, né? Vai sempre se encontrar esse negócio, tipo... Com personagem de Street Fighter em Final Fight, personagem de Final Fight em Street Fighter... Acho que foi o Júnior. No 2, acho que foi o único, né? No 3, eu não sei se teve aparição. Agora no 2 teve a Chun-Li sentada no barzinho, né? Tomando um azinho. Não, ela tá sentada comendo tipo sushi, assim, no fundo, assim, sushi, alguma coisa, assim. Essa Maki é uma mulher que tem um visual tipo a Mai Shiranui. Isso. É, essa mesmo. Tem ela no Capcom vs SNK, inclusive. Ah, é? Tá como Strike? Não, jogável. Capcom vs SNK não tinha Strike. É, Capcom vs SNK. Tem ela, cara. Ah, não, Capcom vs SNK, claro, não. Eu tô pensando. Capcom vs SNK. Eu tô pensando em. No Marvel, acho que é. O que eu achava doideiro nesse jogo é esse negócio de viajar, assim. Você vai lá pra Hong Kong, aí você encontra o personagem tá lá e fala assim, não, agora você tem que ir lá pro... Você tem que pra Europa. É, tá lá na Europa. Aí você vai lá, tipo, vai passar pela Holanda, pela Itália, pela França. Aí sabe o que é? Aí, eu acho que ele tá lá em outro canto. Aí quando você chega lá na Inglaterra, aí você... Não, você agora tá lá no Japão, você tem que ir pro Japão. Aí você, vamos viajar pro Japão. Aí, porra, é a maior gangue do mundo, né? Tanto que, quando você, se eu não me engano, é o Rolento. Quando você chega lá na Inglaterra, você encontra o Rolento. Aí o Rolento fala assim, você conseguiu me vencer, mas você nunca vai vencer o nosso chefe, o Reto, que ele é muito, muito poderoso. Lá no Japão, ele é o rei. Aí você fala, ah, então ele tá no Japão, vamos pro Japão. É engraçado que as porras japonesas vão pro Japão, né? Só no final do jogo. Você vai pra de Hong Kong, você foi pra Europa, e da Europa você vai pro Japão, né? E se lembra, nesse jogo também eles colocaram tipo umas ideias lá, tipo, você achar uns bonequinhos assim do Guy, se lembra? Que te dava uma vida extra. É, claro, era o que? Era a vida extra? O do Guy era a vida extra. E aí você achava... O COD era o quê? Um outro boneco... Não, acho que não era do COD, não. Era um outro bonequinho lá. Acho que tinha o COD, não tinha o COD. Te dava... não era do COD, era... boneco estranho, assim, lá. Que aí te dava, tipo, invencibilidade, assim, durante um tempo. Você ficava invencível, assim, no jogo. Ah, é. Ficava piscando. É, então. O 2 eu achei, sei lá, eu achava ele muito... Tipo assim, o 1 tu joga de boa. O 2 ele fica enjoado, cara. Tu joga ele no meio do jogo, tu tá assim, ah, isso não acaba. Os gráficos do 2 é meio borrado. É, o gráfico é meio feio. A trilha sonora do 2 é horrível. Você fica assim... Muito enjoado. Não, o jogo todo é enjoado. É insosso. O jogo não parece que não tem fim, cara. Ele não é... Não seguiu legal. Eu gostava daquele jogo. Você gostava? Claro. Eu gostava porque você jogava de 2. Nesse você já podia jogar de 2, né? Pelo menos. Não, eu gostava do próprio jogo mesmo. A música não dei muita bola, mas eu gostava do jogo. Não, o jogo é... Dá pra jogar, mas não é. E outra coisa também. Ele tinha aquela já frescura, tipo... Você, pra você ver o verdadeiro final, você tinha que jogar no expert. Você tinha que... Ah, vá merda! É, tinha esse negócio. Você tinha que ter um modo expert. Então, e nele também você tinha alguns personagens, tipo lá, ó, sei lá, além do Rolente que eu comentei, tinha o Andori também, né? O importante é o último chefe não estar de sumar. E outra coisa também, né? Mas no 1 você derrotava o chefe jogando lá do alto do prédio. Nesse você derrota também o chefe jogando, só que tipo do... Um templo japonês, assim, no mesmo esquema, assim, derrubando e jogando ele pra fora da janela. Esse Hetsu não era um personagem do Final Fantasy 1? Não, não, o nome é parecido, mas o personagem é totalmente diferente. Tem assim, nada a ver, o Hetsu era o ninja. Esse daí ele tem um cabelo roxo, assim. É, eu só pelo nome mesmo. O nome tu lembra, né, o Hetsu, mas não. E nesse jogo também teve a mesma palhaçada do primeiro, que tinha lá a voz, que teve substituída. Na versão japonesa desse, tinha as personagens Mary e Elisa. E na versão americana, a trocou esse personagem pelo tal lá de Léo e Roberto. Uma coisa assim também. Uma coisa que eu achava diferente nesse jogo é que ele... acho que era na segunda fase, na terceira. Tu tava acostumado. Beat up, tu sabe que é frente, né? Tinha alguma... A terceira fase, tu descia, tu subia... Esse você subia. Essa parte eu achava diferente, né? Tipo... Não, é diferente, mas era meio... estranho, é, assim, porque... como foi. O problema desse jogo, que nem nessa parte, assim, é porque os gráficos eram um pouco meio borrados, aí ficava meio feio, assim, o jogo, esse não gostei. Ele também tinha aquele esquema também, tinha duas fases de bônus lá, né, tinha que destruir o carro também. Seguiram a linhagem, O 2, sei lá, é meio... Eu gostei mesmo pelo fato que você podia jogar de 2, assim, eu achava isso aí mó top, assim, eu falei, caramba. Mas eu acho que eles tinham que continuar com... Com Gai, com COD e tudo mais. Botaram muito personagem, acho que eles... Não, continuou 3 personagens, mas mudaram, né? Só seguiu o Hagar, né? Seguiu o Hagar e aquela Maki, aquela Chun-Li piratão. E o Carlos, que era um Don Juan lá, espanhol, sei lá, aquele maluco onde veio. Eu também achava também a movimentação dos personagens, assim, um pouco robótica, assim. Eu não achava... O primeiro eu achava uma movimentação mó boa. E nesse eu achava meio robótico. E os personagens ficaram menores, não sei se vocês repararam. Eles parecem que ficaram menores. Mas é só versão de Super Nintendo mesmo, então você nem percebe muita coisa. Você fala, ah, beleza. Se tivesse uma outra pra comparar, podia até falar. Não teve nenhum portezinho pra nada, nem nada, pra nada, nada. Porra, nada, gente. Nada. Foi exclusivo da Nintendo. Alguma coisa aconteceu que falou que exclusivo. Tanto que morreu, começou também e morreu, né? Porque não teve nada pro Mega e nem pro outro, os outros videogames da série. O engraçado, né, que foi assim, né? Tipo, o Final Fight 2, né, veio justamente em 93, que foi o ano que saiu o Might Final Fight, né? Os caras pegaram, usaram toda a criatividade pra fazer o Might Final Fight e a continuação, que é o Final Fight 2, fizeram mais ou menos. Fizeram diferente. Antes tivessem feito o Might Final Fight pro Super Nintendo. Aliás! Só mais um comentário sobre o Mighty Final Fight. Quando eu joguei, eu pensei que era mais um daqueles jogos chineses, sabe? Feitos por sabe-se Deus quem. Eu nunca imaginei que fosse dar a Capcom. Que? Ué, na abertura parece o quê? Sei lá, meu. Eu joguei isso há anos. Pra mim era um fã game. Agora que você comentou de hacker e coisa, você se lembra que tinha aquela lenda de sair do Final Fight 1? Que tinha uma versão que você poderia jogar, tipo, com os chefes, com os inimigos e tal. Aí ficou muitos anos essa lenda e tal, né? Aí até que chegou um certo tempo, assim, meados de 2000 e pouco, aí descobriram que existia realmente, né? Uma máquina, assim, que acharam lá no México, assim, nos cafundó do México. Aí os caras foram lá, compraram do dono desse fliperama lá no México essa máquina e de um paro. esse jogo e aí sim descobriu realmente que existia, assim, né? Que aí fizeram o dump do jogo Final Fight 1. Que você pode jogar com os inimigos, com eu gostava com de jogar com aquele o Delgado, não? Aquele cara da faquinha. Eu sei que tem um Delgado, mas não aquele lembro cracudão, qual que é agora. É o Cracudão. É aquele Cracudão que anda meio é de Delgado mesmo. Esteiro, tipo, de hoje. Acho que é Delgado, né? É. Mas é mó bugado esse barato, assim. Não, é bugadaço. Não dá pra jogar tipo, sério. Quando era tanta lenda, que eu ficava assim, nossa, esse bagulho deve ser muito da hora, essa máquina, esse negócio. Aí o dia que apareceu, falou, descobriu, até fiz festa. Eu falei, caramba, eu vou poder jogar. E aí quando saiu, os caras dumparam o bagulho, eu falei, credo, é isso, meu? É mó mal feito, que assim. É mó sem graça, assim. É, que ali eu ainda acreditava muito, assim, nas coisas. Eu achava que poderia ser uma coisa mó grandiosa, assim. Foi mó bagulho xoxo. Agora, eu joguei bastante, de verdade, o Final Fantasy 3. Esse sim. Esse eu lembro que fizeram até arcade dele, maluco. Botaram nos botequinhos. O engraçado Final Fantasy 3 já saiu tipo no final assim, da época, saiu em 95. Sim, foi no final da vida dos três jogos. Eu lembro que fizeram arcade dele, eu falei, eu cheguei a jogar no arcadezinho também. Jogava em casa, jogava no arcadezinho à noite, pra dar uma destrinchada. No arcade, que você tá falando, mas aquelas máquinas é... aquela máquina safada que era, na verdade, um Super Nintendo que era um Super Nintendo, né? Um temporizador. Não, é que o jogo era, não era temporizador não, era ficha mesmo. Vagabundo era foda, era hacker. Tu botava ficha. Não, mas olha só, não era ficha, era um botão. O cara apertava um botão e liberava o start, entendeu? Então, daí funcionava durante um tempo, certo? Não. Tu morria, acabava e tu não conseguia dar start, entendeu? Ele travava o start, ele tinha um comando lá que ele liberava ou não o start. Não era por tempo, não. Tanto que dava pra zerar o jogo na máquina. É, sei lá, é um caça-níquelzão que Final Fight 3 também, já, a história já começa também, é outra que meio doida, assim, né? Lá, mais uma vez, né? O Hagar tá lá de boa, né? A Mad Gear, enfim, acabou, né? Só que aí começa a surgir, assim, nos cantos da cidade, uma tal de Skullcross, né? Aí um certo dia tá lá o Hagar, né? Recebe lá o Guy, né? Resolve voltar, né? Depois das suas viagens doidas, resolve voltar, né? E justamente no dia que ele volta e tá lá conversando com o Hagar, acontece lá uma explosão lá no centro da cidade, lá, né? E aí do nada entra lá a Lúcia, né? Era uma detetive de polícia, né? E vem relatar pro Hagar, né? Fala assim, a Skullcross resolveu atacar, né? O centro da cidade, explodindo tudo, né? E aí eles resolvem ir, né? Pra resolver, né? Pra acabar com isso, né? E no caminho eles encontram lá um tal de Dean, sei lá, que é um loirinho lá, aquele... Super choque. Que é especialista em choque, né? E aí ele fala assim, eu sei onde que os caras tá atacando, né? Vou ajudar vocês, né? Os caras, beleza, né? Não vão com a gente, né? Aí chega lá, ele meio que resolve, assim, tal, né? Só que aí, quando eles terminam, né? Eles descobrem que isso aí era só era só uma enganação, assim, pra a Mad Gear atacar nos outros lugares da cidade, assim, né? E aí o Dinha, né? Tem isso aí, resolve e conta pra eles que ele tava ajudando ele, porque a Skullcross, quando ele era mais novo, matou toda a família dele, né? Convidou ele pra se juntar a eles e ele não quis, aí ele foi e matou, né? E por isso ele resolveu se vingar ajudando agora o Hagar e todo mundo a acabar com essa Skullcross. Eu achava estranho esse jogo, eles adicionaram a corrida, né? Finalmente, né? Porque Final Fight não tinha corrida. Mas ficou tão, sei lá, o cenário era tão fechado que a corrida não cabia nesse jogo, mano. Os personagens botaram muito grandes. Mas eu acho, mas quando você começa a enxergar, eu acho que a corrida não cabia em nenhum dos outros Final Fight, assim. Mas do que é isso? Eles adicionaram o Super também. Tá? É, tem um Super, tinha combo, tu corria com o Guy e fazia um combo, pum, cair numa rasteira. Sei lá, eles tentaram botar muita coisa num jogo só que ficou muito poluído. Sério? Eu achava aquele jogo perfeito. Eu acho ele perfeito. E outra, a trilha sonora dele também, ele é um que tem uma trilha boa pra caramba, assim. Tanto que tem uma música dele, eu não lembro qual música que é, que fez parte até daquela, uma versão especial de Street Fighter que saiu pro PlayStation 2, assim. Que eles usaram o tema do Guy, é uma música de Final Fight 3, assim. Porque é bom pra caramba. Esse jogo é épico. Não, o jogo é bom, é épico não. Ah, é sim. Que nem Aí você tá falando dos especiais, assim. A única coisa que eu achava meio foda no especial é que você enchia a barra. Se você falasse, ah, vou segurar um pouco aqui pra usar nos personagens mais fortes. Aí acabava. Aí, pô, você tinha, enchia, você já tinha que usar. Porque senão... tinha que matar, pegar qualquer capenga lá e matar. Fazer. Só vi nesse jogo, nunca mais vi em outro jogo nenhum, sei lá, que era o two player do computador. Ah, é, tinha isso. Porque nele você podia jogar sozinho, você podia jogar de dois. Sim. Ou você podia jogar sozinho, só que com um outro personagem controlado pela CPU. Forever, né? Alone. Tipo assim, você tem um amigo invisível. Não, mas só que esse que é o problema, né? Porque a CPU era mó burra, assim, só fazia cagada, mano. Tipo, você nesse jogo, você não tem. Você, se eu não me engano, você só tem tipo uns 4, continue, 5, assim. Só que se você jogar com a CPU, meu Deus, ela come seus continues, fazia tudo, tudo, tudo. É um inferno, mano. É melhor você jogar sozinho, assim. É uma desgraça. Tem certeza? Eu não me lembro dela pegar os continue, não. Pega, mano. Ela acaba com tudo, assim. Se você jogar com a CPU, mano, ela consome tudo, assim. Eu nunca joguei. Eu testei, eu falei, não, isso não dá, não dá. Muito bizarro. Eu preferi jogar sozinho. Não, então, eu preferi jogar sozinho porque ela acabava com tudo. Porque se ela jogasse normalmente, era uma mão na massa. Porque jogar de dois é uma beleza, né? Pior você jogando com a máquina de ajudando e falar assim, não, idiota, vou. Não faz isso, como se a pessoa te escutasse. É, né? Ela só faz cagada. Meu Deus. É, a máquina é fogo. Aí ganhava assim, é, ganhamos, é isso aí, vambora. É, Tom, mas assim, o que tá acontecendo, gente? Outra coisa também que eu achava legal nesse jogo, que nesse você podia escolher o caminho que você ia fazer. Tipo, você chegava num determinado ponto das fases, você podia, tipo, ir pra um caminho A, um caminho B, um caminho C. Isso também. É, e aí isso determinava o final, assim, tipo, pra você. Se você fizesse tal caminho, você ia ver um final X. Se você fizesse outro... É, você tinha passagens escondidas, né? Se você quebrasse uma porta tal... É, você seguiria já um outro caminho. Tanto que pra você ver um final, teoricamente, o verdadeiro, né? Que era o final mais longo. Você tinha um caminho específico, assim, pra fazer. Que era o que você pegava os bônus e tal. Que tinha caminho lá que você terminava o jogo rapidinho, assim. Sem passar por bônus, sem passar por nada, assim. Esse jogo, nossa, eu gostei pra caramba dele, assim. Cara, eu adorava aquele bônus da empilhadeira. A empilhadeira te empurrando pra fora do... Aí vai... Você tem que ir mais rápido, assim, né? Senão, cara. É... A porrada. Não, você tem que quebrar ela antes de ela te... Então, e você tem que ir mais bem rápido, assim, pra destruir ela. É mó da hora. Esse também é o primeiro jogo dos Final Fantasy que não mudou, né? Os nomes dos personagens. Tem personagem feminina, né? Nos inimigos, você lembra? É. A primeira vez que acaba, falou assim: ah, vamos deixar logo. Bater em mulher. Libera essa porra, mano. Vamos bater logo em mulher, logo, isso aí, se dane. Mas Final Fight 3 eu gostava pra caramba, assim, era um jogo. É, era bacana, mas na época eu não diria época. Ah, né? O problema do Final Fight 3 é o que eu falei, ele já saiu tipo em 95, assim, já era tipo fim da vida do Super Nintendo, assim, muita gente nem pegou porque já tinha tava no PlayStation, não. Já, Saturn e tal. Você lembra também o último chefe lá, o tal de Black? Que é esse, em vez de você jogar ele pra fora, né, ele chegava num helicóptero lá em cima lá, e aí você tinha que bater nele até ele conseguir jogar ele tipo num gerador de energia, assim, aí ele morria eletrocutado, né? Se eu não me engano, não é esse que tinha um inimigo que era teu clone? Não lembro. Não, aí você já tá achando que é do Ben Dragon. Não, e essa também mais uma do jogo que tem lá o Andor também, dos inimigos, né? Tem tudo inimigo novo, mas o Andor tava lá, mano. O Andor é um cara persistente, todo jogo tá lá. Todo Final Fight já teve, a franquia ele tava presente. É, o Final Fight. Só porque ele não virou amigo do Hagai e virou como selecionado. Só faltava. Passeando da galera, né? Falei, porra, eu tô nessa merda sempre apanhando, vamos entrar pro time que ganha. Vai pro boteco, tomar cerveja com ele. Mas aí ele tinha que mudar também a índole dele, né? De uma pessoa ruim pra ser tudo bem, né? Então, mas já que ele... mudando a índole, pelo menos, eu não sei como ele não virou tipo um chefe líder, assim, né? Porque teve. No 1 ele tava lá, ele era o Belger. No 2 ele tava lá, era o Red. Agora no 3 mudou a gangue, não é mais a Mad Gear, é Skull Cross. E mudou o chefe e ele não é o chefe. Ele não tá. É, lá, mano, o cara é tipo. Um fracasso. E ele podia, além disso, ele podia tomar o poder ali com uns 40 irmãos gêmeos. Todo mundo diferente, é porque... uma coisa que eu achava. Os irmãos gêmeos coloridos, né? Realmente, porque nesse ainda é só na Metro City. Mas, por exemplo, no 2 você vai viajando por cidades. E ele tá em todas as cidades do mundo. Tá em todas. É a família Andor. É, a família Andor é tão forte, tão coisa, e não consegue liderar uma porra de uma gangue, mano. Tá foda. Não, mas eu acho que no não teve um que ele vem como chefe, que vem tipo dois? Não, o primeiro, ele é um chefe. Ele é um subchefezinho. Não, é subchefe, porque o chefe mesmo dessa fase é, depois é o policial, você lembra? Que você vai lá pra coisa e enfrenta o policial, que até que joga o chiclete no chão, aí você pega o chiclete e come, assim. Nossa, como isso que eu ia falar agora? Nojento, mano. Você lembra? É, então. Sim, mas que nem eu tô falando assim, ele tá em todos, ele percorre o mundo e tudo, e ele não conseguiu virar um líder supremo, assim, da... Ele percorre o mundo pra apanhar, né, cara? Pra apanhar! Esse policial do 3 é o mesmo do... Do 3, é. Do 1 é do 3. Do 1, né? É o mesmo, acho que é o mesmo, sim. É o mesmo do 1, aquele que tinha do 1, lembra? Que falou que era corrupto e tal. É, só que, é, mas isso ele fala que é corrupto naquela versão do GBA, né? Que tem uma história antes dos personagens, tu né? Tu comentou, Mas acho que é o mesmo do 1. É, eu acho que é o mesmo mesmo. Que ele aparece logo na, acho que na primeira fase, assim. Que é, primeira que fase, aí fala, né? Primeira você fase. Comenta alguma coisa, assim, e já cai pra pô. O engraçado é que descobriu que ele é corrupto lá no 1, e no 3 ele ainda é policial. E é corrupto, não, ele tá preso pra tu no ver 3, que... Não? Não, acho que... Não, sim, não. Tanto não que tá... o pessoal é marido da prisão lá. Pô, mas ele tá com roupa não, de policial. Ele tá tipo o troço pegando fogo lá. É, mas caminhão. Ele tá com roupa de policial, nem da prisão. Você não tá com fim da roupa de presidiária com o policial, não? Ele tá com roupa de presidiário, não? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver em minhas memórias aqui. Vixe, vai bugar tudo. Deixa eu ver nas minhas memórias, que filha da puta, puta né? Puta que pariu. Deixa eu ver minhas memórias. Deixa eu ver em minhas memórias, só por Deus. Não, tá preso não, tá com roupa de policial e é isso aí mesmo. Tenho quase certeza que ele tá com roupa de policial mesmo. Eu acho que não é de presidiário, não. Porque se ele tivesse, eu acho que a gente. Se ele tivesse com roupa de presidiário, eu acho que a gente nem ia se ligar que era ele, assim, ia passar meio batido. Agora roupa de policial a gente na hora já liga, assim, ah, ele é o. Por um acaso o nome dele é Dave. Apesar que ele tá só com cap. E uma camiseta, não pode ser. É, mas eu acho que é policial ainda. Ninguém vai preso com cap de policial, né? Ele pode ter roubado durante a rebelião. É, durante a rebelião, vai saber. Ele fala assim, pô, meu amor pelo uniforme. É, porque de polícia, ele tá tipo né? Caminhão, ele tá no caminhão, tá com cap e tá com. Aquele Nunkungs, né? A arma dele. E tá, mas tá com algeminha no bolso, é policial. É, policial. Ele, mas é, mas eu tenho. Com... O que vale é a memória original, não é a memória do Google. Original. A memória mas original, mesmo, ele é um policial aí. É policial, é o mesmo do 1, é. Muito maneiro. O que eu achava maneiro nesse jogo era os especiais, né? Foi uma coisa que eu achava mais... Pra tu executar o do Hagler era difícil pra cacete, maluco. Além, ele era bonito. Era um jogo bonito. Ele tinha uma trilha mó boa. Ele tinha essas ideias de você escolher o caminho que você ia fazer. E ainda tinha isso, assim. Além de você ter corrida... Ah, e durante a corrida você poderia fazer um golpe. Tipo, se você apertasse o botão, ele dava tipo uma voadora. Ele executa um golpe durante a corrida. Ou fazer o combo É, fazer um combo e tal. Tem isso. E ainda tem os especiais, assim. Esse jogo é muito... O único pecado dele é esse, que ele saiu em 95, e em 95 muita gente já nem tinha mais o Super Nintendo, assim, já tava, passou meio que desapercebido, assim, mas ele é um jogo super de qualidade, assim. Pra falar a verdade, é o melhor dos três, né? Eu prefiro um. Eu não sei, não, eu acho que eu também prefiro eu um. Eu fico com Que é aquele negócio também, que no caso da minha preferência é por causa da nostalgia, né, já que foi o que eu joguei lá quando eu era criança e tal, né. Entre o 2 e o 3 eu prefiro o 2. Sério? Nossa, você entre de todos, dois, de todos. De todos eu acho um melhor. Nossa, pra mim, sem sacanagem, pra mim. Mas isso que eu falei, entre o 2 e o 3 eu acho dois, eu achei o não, melhor. Entre o 2 e o 3, o 3 é de longe o melhor, tem nem o que falar. Dos 2 e o 3 ganha. Não, eu achei o 2 melhor. Agora a questão é vocês acharam. Eu o 3. Aquele problema, vocês acharam o 3 assim, meio sem morto. Assim, já eu achei o 3 meio morto, apesar das adições que eu. Não, o problema do 3, pra mim, na minha opinião, é que o 2 ficou muito, muito monótono. O 3, ele já ficou, tipo, mega fácil pra mim. Ah, não, mas o 2 já era fácil. O 2 já era o problema. O 2 já era fácil também. Não, não era não. O 2 não era fácil, dificuldade, zerar na moral. A gente só encontrava no primeiro. A partir depois do segundo e diante, a dificuldade já caiu bem. Dificuldade caiu. Não, mas o primeiro mas... O dano é desproporcional. É, mas o do 2 pro 3, o 2 é muito mais difícil. Que isso? Porque o 3 tem muito recurso, cara. Mas muito o 2 tem, além de vida que você vai ganhando durante a tela, tem invencibilidade. Você tem item de deixar invencível. Você fica um tempo invencível. Mas o item não é toda hora. Pra jogar sozinho, eu joguei os três sozinho, não joguei com ninguém. O 2 era muito. É, jogar sozinho, jogar com alguém seria difícil, né? Jogar sozinho você joga com ninguém mesmo, né? Não, eu falei, eu então, joguei jogar sozinho, não joguei com dois, ninguém. Dois ajudando. Então, mas jogar sozinho e joguei com alguém seria difícil, né? Pessoal, a produção tá me dizendo que existe um Final Fight Revenge. Eu não faço ideia de que jogo é esse. Vocês conhecem isso? Esse tamanho. Pô, fala aí, Cisne. Um clássico dos jogos de luta. Eu não sei. Ó, eu chamar a atenção da produção. Produção, não chama esse jogo. Eu acho que o Cisne fez um review desse jogo. Fez. Eu fiz. Sabe o que eu acho mais engraçado nesse Final Fight Revenge? Alguém descobriu até hoje qual é a história, se é que ele tem história. Esse jogo. Se é que tem, acho que não tem história não. É, eles pegaram e fizeram um fight game do Final Fight. Outra coisa, ele é um jogo de 99. Já existia lá os Street Fighter X e X2. E ele consegue ser mais feio do que esse jogo, mano. Mais nossa. Feio. Não, é mais feio e jogabilidade péssima, dura, assim, não tem nada a ver. Antes tivessem jogado esse chart pro jogo do Street Fighter, ficava mais bonito. E outra, ainda tentaram colocar umas ideias lá de você pegar, tipo, os itens na tela, tipo, você pegar a arma, você pegar os barril, as granadas, os lança-granadas. Não, a cena clássica desse jogo, que fica na memória de todo mundo, é a Poison chupando um pirulito gostoso. É o que todo mundo lembra desse jogo aí, só mais nada. Outro negócio também que eu lembro também é que, tipo, os personagens tinham uns especial. E alguns personagens, por exemplo, o Rolento, o especial dele, ele virava um helicóptero e saía batendo nos caras, mano. Caralho, o policial lá virava um carro de polícia, mano, e saía atropelando. Os caras fumaram muito. Cara, back, muito back. Esse jogo é doido. Esse jogo, e esse jogo também é meio curioso, porque ele saiu no arcade nos Estados Unidos. Só que aí, né, pra eles resolveram depois lançar uma versão pro Saturno só no Japão, assim. Ó, um negócio meio doido, assim. Ai, meu Deus, caralho. Eu peguei e comprei essa porra no Saturno. Você comprou isso aí? Peguei isso aí no Saturno. Pô, o Saturno tudo saiu, né? É porque não tinha muita coisa, né? O que saía, você tinha muito também. Aí eu falei, caralho, Final Fight de luta. Não, e detalhe, Hagar dando tiro de escopeta, mal. Lembra disso? O Hagar tinha uma 12? É, e dava 3 balas 12 dele. Ele dava nas costas, assim, ele puxava. Puxava, tipo Rambo mesmo. Ele virou tipo o Braddock, né? O Braddock, o nome do filme. Braddock, é. Não, e o Andoré... Ridículo. E quando você terminava o jogo, começava a passar os créditos, aparecia o Belger de zumbi, assim, dançando a música Thriller, assim, do Michael Jackson, assim, enquanto as letras tá subindo, assim, mano. Maluco, o especial do Hagar, eu lembrei agora. Ele pegava o cara e dava um pilão, saía do planeta. Isso mesmo. Saía do planeta e voltava. Tem noção do que é isso? E lembra também, as fases não tinha nada a ver com o Final Fight, assim, por exemplo, você ia lá na fase do COD, assim, era tipo uma cidade, assim, com os negócio nuclear, assim, os negócios nada. Caralho, maluco, bizarro. Esse mané, jogo, meu na boa, mano. Esse jogo era bom pra tu rir, boa. Você só ri agora na lembrança, mas eu imagino que se eu sou lá um adolescente que só tem um Sega Saturn, compra esse jogo na esperança de ser algo bom, mano, eu chorava, mano. Tá boa. Se tivessem feito em 2D, talvez tivesse mais carisma. Ah, com certeza. Mano, é muito feio, assim, os polígonos, coisas estourando, assim, feio demais esse jogo, meu cara. E o pior é que eles ainda pensaram em fazer uma versão desse jogo pro Dreamcast, só que aí depois eles pegaram e cancelaram, assim, mas tinha planos pra ter pro Dreamcast. De repente eles tentavam consertar, mas eu acho que esse game teria... Mas você acha que esse jogo teria alguma chance de consertar ele, mano? Só se nascesse de novo. Mudar tudo. Fala assim, paga tudo, bota só esses caras, mas faz uma coisa... Esse aí não é aquele que chamou de Final Fight Streetwise? Não, Streetwise é o nosso próximo jogo. É o de PlayStation 2 e... Caralho, eu tô manjando pra caralho, né? Vocês estão vendo? Tá. Tá preparado, a gente esse tá aí é o próximo, preparado esse hoje. Esse aí é o próximo e último jogo da franquia Final Fight. É foda, mas Final Fight Revenge é uma tristeza. E eu tenho, tipo, agora eu fiquei, tipo, com dó, assim, da adolescência do Caesar. Porra, mano, o cara gastou o dinheiro da mesada pra comprar esse jogo. Ele foi um adolescente triste. Ah, mano. Tinha mó vibe. Cara, ele já foi um adolescente triste porque ele tinha um Saturno. Não, ele ainda falasse assim, não. Saturno tem até hoje. Não, mas... É porque hoje virou, tipo, a desculpa dele é que virou retrô, né? Mas se você é um adolescente e só tem um Saturno, mano, você foi um cara triste, mano. Não, eu fiquei muito tempo com Saturno. Ih, fala sério, fui feliz pra caramba. A gente tá vendo, olha o jogo que ele comprou. Final Fight Revenge. A febre do Phantasy Star, mano. A febre do Phantasy Star. Aí você não. Aí você não. Comprei, não. Queria comprar. O nível de alegria desse jovem que tinha o Sega Saturn, mano. Eu queria comprar a coletânea que fizeram, mas não consegui. Então, mas... Fala aí, na época você gostou de ter comprado o Final Fight Revenge? Claro que não. Tá maluco, maluco. Vontade de matar um. Então. Falar assim, isso aqui devia ser. O cara devia ser preso, espancado, maluco. Espancado. O COD dava gilete do Gui do Gaio. Ah, né? Meu pode Deus crer. E aí deu um negócio mal feito, assim, tosco, meu. Caralho, maluco. Demais. Não, nada naquele jogo deu certo. Esse jogo nada. Era horrível. Tipo assim, se tinha alguma coisa pra dar errado, foi Final Fight Revenge. Se tinha algo que deu errado muito na indústria dos games, além de ET, foi Final Fight Revenge. Não, e depois, tipo assim, alguém tinha que chegar pra eles e falar assim, não, para, Capcom, tá ficando feio. Vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui. Mas não, eles quiseram continuar. This is my bro Cody, a local hero. He don't fight anymore. Back in the day, he was the man. He's kind of a hard ass, but he's always been there for me. You gonna let this no good piece of trash play you like that? Damn, that looked good. This is too easy. Então, o Streetwise é pior que isso? Meu Deus do céu, o Guilty falou que gosta, não é Guilty? Ele falou jogo. Que gosta dele? Não, esse jogo é assim. Ele lançou lá em 2006, né, já, assim. E ele tem, ele olhando, assim, ele tem um visual meio... Se lembra do... Não tô falando, tipo, esquema de sair batendo as coisas, mas olhando, assim, a aparência meio de Manhunt, assim. Ele é meio aquela coisa meio escuro, as telas, e você anda meio que batendo, assim, lembra visualmente o Manhunt. Vocês chegaram a jogar esse jogo, Manhunt? Foi até proibido, não foi? Sabe? É, que é proibido, então... Visualmente ele parece, assim, não é, tô falando na aparência. Visualmente, gráfica, porque o jogo tá a ver. É, o jogo é totalmente diferente. A história. Nossa, outra coisa. A história desse jogo é tipo os caras usaram drogas ao máximo. Ó, é assim, o COD nesse jogo tem um irmão chamado Kyle. O que acontece? Eles são lutadores de rua e tal, né? Aí um certo dia, tal, eles lutando, eles resolvem se encontrar lá num bar, né? Só que aí esse Kyle se atrasa e tal, né? E aí durante isso, o COD conversando lá com o pessoal, aparece um cara e fala que o Kyle tava usando tipo uma droga nova que surgiu lá, né, e tal. Aí o COD fica assim, caramba, ele tá usando droga, não sei o quê, né? E aí, só que aí durante o decorrer da conversa, ele descobre, né, que essa droga que ele tava usando é um negócio que ele usava achando que era pra curar lá uns problemas que ele tinha no joelho. Só que era um projeto experimental de um padre lá, psicopata. Que? É, de um padre psicopata que queria trazer o apocalipse. Aí o que ele fez? Ele inventou essa droga que ele queria espalhar em todo mundo para as pessoas ficarem doidas e sair matando todo mundo, né? E aí e testava isso no Kyle, falava que era para curar as dores dele. E aí, durante o jogo, você descobre isso aí tudo, mano. Não, tô de sacanagem com a minha cara, você acabou de inventar essa porra dessa história agora. Não é. É, não, desse não é jeito, mano. A história do Streetwise é um padre que inventou lá uma droga, eu acho, chamado Grow, alguma coisa assim. Porque ele quer que acabar lá com a população de Metro City. Ele quer trazer o apocalipse. Esse é que você tava botando aí assim, certo? A história anda bem até certo ponto. Não, essa história anda bem até certo ponto, meu Deus. É, até certo ponto, porque pode é sequestrado. Você vai atrás de pistas e tudo é, mais. É, você joga com Kyle no jogo. Até aí tá tudo bem, você vai limpando a cidade, são sequestros, essas coisas. Aí depois que você. A trama vira tipo uma coisa da Umbrella, assim, do nada. É. Tanto que de gente normal que você encontra na rua pra bater, começa a surgir gente que, tipo, dá um soco, estilo dá um cinto pro braço, é tanto cara. Que tem um chefe, pode que. Tem um chefe que você tá lá com o Kyle, né, conversando tal com uma mina, uma médica, assim, aí do nada ele levanta de uma mesa e começa a ter umas coisas meio verde no corpo, umas transformações, começa a ter umas mutações, tipo de Resident Evil, assim, um negócio mó doido assim, meu. Então, pra você não se sentir mal, 75% do jogo segue uma trama normal. Daqueles 75% pra lá, alguém fumou alguma coisa. Mano, alguma coisa. E quando você chega no final, que aí você vai. Aí no final você vai lutar lá, você descobre que esse padre, ele é irmão mais novo do Belger, lá do Final Fight 1, assim, que é ele... A variar, né? É, então, aí é que ele... É, que ele quer acabar com tudo, assim, é um negócio mó doido, sem pé, sem cabeça, mano. Foi assim, o cara falou assim, cara, vou dar uma mexida, vou dar uma reviravolta nessa história, quer ver, ó? Vou botar um bagulho doido aqui agora. Aí, sinceramente, isso é uma mudança de história muito drástica. Não, foi meio... É, esse jogo, muita gente desce a lenha, mas se você jogar ele só por jogar sem considerar a história, sem considerar nada, assim, ele é até legal, um beat up, assim, meio 3D, você sai andando bom, batendo. Assim, você não seria muito frustrado, tirando essa coisa, que esse é o modo história. Ele tem um modo de dois players, onde você jogar permitir mais gente, que conforme você avança na história, você libera mais personagens, e você pode destrancar Final Fight 1 do arcade. Não é muito legalzinho, mas tá lá. Não é muito legalzinho assim, porque dá uma sensação de emulação mal feita. Dá uns slowdown, né? Isso mesmo. Mas isso aí eu acho que imagino que deve ser por causa do Play 2 mesmo, que não suportava, sei lá. Mas a emulação. Suportava é ótimo. Nossa senhora, que jogo ruim, cara. Eu tô vendo um vídeo dele. O que eu também. E outra coisa que eu achava meio estranho, né? Que as músicas dele é tipo as músicas do Final Fight 1 remix, só que em versão meio hip hop, assim. Eu achava meio que não encaixava. Eu acho que isso era meio coisa da época de um jogo, hein? Tinha uma moda disso. Tinha uma moda meio hip hop, eu acho que tinha isso mesmo. Tinha bastante jogo, tinha essas ideias. Lembra de Ninja Speed, que virou, né? É, isso mesmo. Então, e eu acho que eles pegaram meio essa ideia mesmo. Cara, eu tô vendo esse jogo me parece um Fighting Force muito piorado. Eu me lembrava na época o Duro de Matar, lembra aquele de... Aquele 3D feio. Nossa, sim. O que eu também não, o que me incomodava um pouco nele, que eu achava as telas tudo meio escuras, assim. Todas eram meio escuras, assim. O Final Fight sempre teve um meio claro, e nesse jogo é tudo meio escuro, assim. O jogo só era à noite também, não? Não, mas eu tô falando assim, o gráfico dele, as cores, assim, tipo, tudo, assim, é meio escuro, assim, não tem aquele, você olha nas paredes, assim, não tem aquelas coisas meio bonitas, assim, umas cores bonitas, assim, é tudo meio escuro. Enquanto, tipo, o Final Fight 2, que eu achava meio borrado, nesse eu achava tudo meio escuro, assim, as cores, assim. Esse jogo dava pra dois? Eu não lembro. É que nem o Guilty falou, o modo arcade dá pra jogar de dois. Agora o modo história mesmo é só de um. Aí no modo, só que no modo de arcade era aquele esquema, assim, você vai jogando até sua vida acabar. Quando acaba tudo, assim, acabou o jogo. Tem um piratinha dele, mas eu não conseguia jogar. Eu deixava sempre de lado. Tinha sempre uma coisa melhor pra jogar. E é grande esse jogo. Fala aí, Guilty. Se você jogar assim, demora um tempo pra você salvar o modo história dele. Ah, umas horas legais. Pelo menos mais de 5 ou menos de 5, depende. É, não, eu acho que é umas 5 horas, assim. Não, depende do que você quer fazer. Se você for direto, assim, fazer upgrade e se garantir, eu acho que até 4, 3 horas se der. H aparecia, não, né? H aparece, ele é o treinador do estádio e Gai aparece lá pra frente. Mas selecionável não, né? Você destranca pro arcade. Tem a Kami também, né? É, no modo arcade você libera bastante personagem, assim. Agora na história é só com Kyle que você joga e só sozinhos. Mas esse jogo, o que eu lembro, assim, doido, é quando eu vi essa porra dessa história, eu fiquei, caralho, mano, que história doida é essa, mano? A porra do padre que quer trazer o apocalipse e faz uma droga lá, mano. Se foi encaixar ele na cronologia, se foi encaixar, né? Que eu não sei se a Capcom deixou ele canônico ou não. Ele é muito depois do Zero, porque Gai... Você vai notar alguns nuances lá que faz a série ser muito à frente do que rolou. É, não, mas já eles mesmo consideraram depois ele como um spin-off mesmo, assim, tanto pra, tipo, desconsiderar ele da série principal mesmo. Não, assim. Spin-off não, tem que considerar isso aí uma viagem de ácido, cara. É doido, meu. Quando fez essa porra. É bem, bem esquisito, eu não gostava. Que o jogo tem uma história bizarra, um ambiente esquisito e é ruim. Segundo, eu não joguei, mas tô vendo, pelo que eu tô vendo. O pior é que o Romulo, né, falou que teve o Xbox, ele também teve pro Xbox, né? E muita gente que teve o Xbox jogou esse jogo, né? Pior que não tinha tantos jogos, aí ali, o pessoal jogava esse jogo no Xbox, apareceu assim. Eu nunca joguei essa porra. Não tem ele na Steam, não? É ele que tem na Steam? Não, ele não tem na Steam, não. Vixe, depois, meio que ele meio que foi esquecido, assim, depois deixaram ele de lado, assim. Ainda bem. Poxa, por que será? A gente fez o favor de ressuscitar ele. Ainda é melhor que o Revenge. Ah, com certeza, porra. É, mas o Revenge é porque, né, um jogo de luta, tal, né? Agora esse aí fizeram. Cara, eu seriamente achei que o Revenge fosse uma versão super beta do EX, viu, às vezes. Não, pior que ele é de 99, então... Só se foi assim, né? Dali, o Revenge, não, esse jogo tá ruim, só se foi assim. Se já, só se foi assim. Eles começaram a fazer, aí acharam uma droga e deixou encostado. E aí fizeram Street Fighter EX, tal. 1 e 2. E aí, muito tempo depois, os caras falaram assim, mano, vamos fazer um jogo de luta? Vamos. Ah, mano, vamos usar aquele encosto que a gente deixou do Street Fighter EX lá, e vamos fazer como o Final Fight a partir dali. Só se foi assim, mano, porque é foda. É uma possibilidade. Ou a Revenge é restos da EX que não prestou mesmo. Não sei, eu sei que... Cara, sabe que eu tô vendo essa porra desse jogo? Eu tô pensando, cara, é um jogo tosco, mas, tipo, você vê que ele tem um valor de produção razoavelmente alto. Que ele tem diálogo falado, o mundo é bem aberto e tal. Ele tem umas cutscenes, assim, longas, tudo falado, assim, e bem feito, assim. Você fala, os caras gastam uma nota, assim. Pra fazer uma merda, né? É, que nem essa cena que eu tô falando aí, que é o Kyle conversando lá com a médica, sei lá, que tá. Que o cara. Aí o outro cara vira um monstro. Isso aí demora tipo uns 5 minutos só de diálogo, assim, conversa, ceninha e tal. E uma ceninha, tipo, meio inspirada em filme mesmo, assim. Tipo, você vê que os caras quiseram fazer uns bagulhos cinematográficos, assim. Os caras gastam uma boa grana nesse jogo aí. Ah, eu tô vendo aqui uma cena que são os caras no bar. Tá lá o Cody bebendo uma cachaça lá. Aí vem um maluco, começa, tipo, falar com ele lá e tal. Ele pega uma cadeira pra quebrar nas costas do Cody. Ah, é. E nesse jogo você descobre que o Cody era, tipo, foi um ex-militar e tal, assim. E aí o Kyle meio que foi criado, assim, tipo, como um órfão e não sei o quê. Foram colocando umas coisas meio doidas, assim, na história e tal, assim. Esse jogo ele pegava arma ou não? Eu vi ele pegando uma faca, até agora. Não, faca é básico. Tô falando tiro, pistola, alguma coisa. Eu acho que não tinha, não. Armas, eu acho que não tinha. É só na porrada mesmo esse jogo. Ah, eu acabei de ver ele pegando um taco de sinuca. É, então, mas... A arma de fogo eu acho que não pega. Por isso que ele lembra bastante, assim, meio que o Manhunt, assim. Nossa senhora, o sanduíche no chão, puta que pariu pra ele pegar. É, tinha também esses baratos. Um hambúrguer assim. E um hot dog. O cara tá reclamando disso. Parece. Jogos aí que o pessoal chama perna de galinha numa parede. Não, mas o que nem tá falando? Final Fight 1, você come o chiclete que você acabou de jogar, você vai lá e come, pô. Caralho, na porra do bar onde pode. Apanhou ali, tem uma máquina. Se você usar ela, você destranca o Final Fight. É, você pode jogar o Final Fight. É. Você pode jogar Final Fight. É, então, é isso que a gente tá falando. Você pode jogar Final Fight 1 nele. Só que dá uns slowdown, assim, fica lento. Tem um filtro ali, na tela, mas dá pra você jogar. É, então, tem efeito. Mas você pode jogar até o final, Final Fight 1. Ah, é melhor, é melhor. Peguem esse jogo e joguem Final Fight 1. Eu não lembro se podia jogar de 2 no arcade, assim. Não, acho que não. Acho que de 2 mesmo, eu acho que é só naquele modo arcade mesmo do jogo. Agora, nesse do Final Fight, eu acho que é só de 1. Você joga assim, ele já dá slowdown. Imagina se conseguir jogar de 2, então. Aí vai ficar o jogo travar mesmo. Não, mas também não faz sentido, né? Se é o cara que tá lá jogando arcade, ia ter que chegar outro bonequinho do lado dele, né? É, tipo GTA. GTA. Mas esse jogo vale a pena a pessoa jogar assim, pelo menos pra conhecer. Não, vou assim, dar outra chance pra ele, porque é dia desse. É o que eu tô falando, não vai pela história, porque a história. É, os personagens de Final Fight que estão por aí são o Hagar, a Poison, o Guy, o Cod e mais quem? A Mac. E Mac onde? Mac do Capcom vs SNK, gente. Sim, Final Fight 2. Falou, mas esse jogo é irrelevante, né? Hugo faz parte da família Andori, tem esse detalhe. Ah, Hugo, verdade, Hugo. É, o Hugo Rolento não tem bastante gente. Rolento foi pra Street Fighter. O Hugo tem o Rolento. É, o Sodom também. O Sodom tá no Alpha. Sodom, Bird. Bird tá no Alpha 2, tá no Alpha. Mas Bird é do 1, viu? É do 1? Street Fighter 1. É, Bird é do Street Fighter 1, né? Do Final Fight não, a gente falou merda. Ah, não, é? Bird é do Street Fighter 1. Pô, é tão pior que tem gente pra caralho. Eu não tinha noção que era tanta gente. É, praticamente. E Hager também, além dessa do Marvel, Hager teve no Slam Masters da Capcom também. É, sim, aquele jogo de blá blá blá, né? Sim, aquele jogo é maneiro, cara. É, jogo é maneiro, é maneiro. É, bom, e foi isso, né? Final Fight é isso, né? Final Fight é vida. É, mesmo com Studio e Revenge. Final Fight faz uso ao nome. Faz. Pin em Final Fight é isso. Fechou, né? Esse foi o nosso resumo da série Final Fight. É, na boa. Deixa o Final Fight no lugar onde tá, eu não sei se eu quero mais um. Deixa lá. Eu quero. É um jogo que é melhor da sua memória. Não é não, né? Não. Eu quero um mais rápido possível. Com exceção de 7. É, mas vai ter Final Fight Streetwise 2. Final Fight 1 HD, já que tem o Street Fight, já que fizeram o Street of Rage, tem que fazer o Final Fight 3D também. Eu tô falando Final Fight, não os spin-off. Eu quero um Final Fight, tipo um Final Fight 4, sei lá. Não. Melhor não. Bom, então é isso, né, galera? Partiu então pra nossa leitura de comentários, e-mail, do Disney Channel. Começando a nossa leitura de e-mails, comentários, sinais de fumaça, nudes, fotos da sua mãe. Disse, Ashton, o que teve de comentários da galera essa semana? Então, tivemos lá o comentário, né, no nosso camarada lá, o Old Coffee, né? Me senti avulso nesse podcast. Nem sabia que existia Sunsoft. Dos jogos, só conhecia de vista o do Batman. E esse do Looney Tunes parece ser legal. Que isso? Aí, no aguardo do podcast pra falar da minha querida Capcom Mercenária. E ela aí, de sexo, espolhar jogos de 500 anos atrás... E Rômulo, gosta de viver a vida no hard, né? Andar por aí com Vita lindo nas ruas do Rio de Janeiro e vou nem comentar sobre a história de farinha láctea do Cisne. Nossa, farinha láctea. Deu o que falar, hein? Deu o que falar da farinha láctea. Não, pelo amor de Deus, essa história é tão triste, cara. Foi tipo o fundo do poço do podcast essa história. É, não tem pra onde descer mais. Pô, mas eu fiquei bem, se o cara não conhece nenhum jogo da Sunsoft, é incrível, mano. Só o Batman por cima, ele não teve infância, mano. Eu até entendo, jeito não se lembrar de que, porra, a Sunsoft que jogo fez agora. Não se lembrar da existência da Sunsoft, é bizarro. E que nem a gente comentou, tem bastante jogo assim que leva o nome deles, assim. Ah, teve um maluco que comentou, falou, porra, você não jogou, você sabe? Foi o Fish até que ele comentou. Então você não jogou, principalmente a era do Super Nintendo, é verdade, meu. E outra coisa, cara, sobre eu levar o meu Vita pra lá e pra cá, sério que nego tem tanto medo assim, cara? Porra, nego, só tem tanto cuzão nesse mundo, morrendo de medo de levar uma porcaria. Ninguém anda com o celular no bolso. Essa machisa dele até ele ser absoltado. Quando ele for assaltado, porque ele vai rapidinho, porque vai ficar as pessoas igual... assistem os noticiários e veem como que funcionam as coisas, né? Acho que a vida, sei lá, um episódio do Brasil Urgente. Mas não é assim, pô? Balanço geral. Do balanço geral com o Wagner Monte, né? Eu achava que a vida era um episódio do Cidade Alerta. A maioria dos crimes é um triângulo amoroso. Se não, fosse São Paulo, o pessoal ia ter medo do... As histórias do Datena. Do bala na cara. Bala na cara. É. Então, né? Mas beleza, então. A gente também, né, teve comentário lá do Emerson. Eu joguei Prince of Persia, Sands of Time e Two Thrones. A trilogia é fantástica. Quero ver esses dois jogos, 2008 e Forgotten Sands. Mas nunca tomo coragem de comprar. Aí ele comentou também, né, uma pauta para vocês é jogos de tipo MMO. Esqueçam sobre os MOBAs. Quais vocês jogaram, gostaram, odiaram, quais vocês simpatizam, nunca tentaram, e suas experiências em geral, né? E também ele comentou sobre o mod lá do Portal, né? Ele comentou que tinha um outro mod do Portal, só que ele foi cancelado. E aí depois falou do The Death in Return of Superman lá. Ele comentou que era legal, mas era muito repetitivo. E o Batman de Nintendinho, que foi baseado no filme, eu zerei devido a um erro estranho que deu no meu High Top Game na época. O jogo era difícil pra caramba. Quando ele comentou desse barato do bug do High Top, eu lembro que tinha um desses genéricos de Nintendinhos, assim, né, desses videogames, que você colocava esse cartucho do Batman e ele ativava realmente os cheats, assim, automático do jogo. É, ele falou que dava um tapa no cartucho e virava pro cheat, né? Não, eu não sei como que ele falou. Eu sei que ele falou que ficava tipo imortal, né? E eu lembrei que tinha um desses videogames similares do Nintendinho, que ele ativava o cheat dos jogos, assim. Aí muitos jogos você conseguia jogar assim com vidas infinitas mesmo. Eu lembro disso aí. E o Batman, eu lembro que tinha um colega meu que tinha, não lembro qual desses milhares de videogames que era, e ele jogava com vida infinita mesmo. Que o videogame ativava logo no começo, assim. Nossa, tinha gente que botava o jogo no videogame e acessava o código numérico do jogo. Oi? Ah, tu mesmo, Romulo, tu mesmo. O meu tu jogo, mesmo. É verdade. Cara, aliás, código binário. Por que vocês aqui naquela época chegou a ver um Nintendinho de verdade? Na época não. O meu foi o Phantom System e o aqueles da Dynavision. É, pois é, eu me lembro de ter visto uma só vez. Eu tinha amigo que tinha, mas era tipo os boyzinhos. Todo mundo falava assim, ah, ele tem, ele é o boyzinho. Vejam todo bem mundo... o que o Seth falou. Eu tinha um amigo que tinha e era os boyzinhos. É, tipo, a gente comentava assim, tipo, quem tinha era tipo o boyzinho, porque todo mundo sabia que era tipo, que todo mundo tinha uns genéricos, né? O Nintendinho era tipo, nossa. Mas eu de perto assim, na época, quando era criança, eu nunca vi um. Só nossa, mais tarde, você nunca viu? Caraca, isso aqui. Colocar não, o cartuchinho atrás do videogame e tal. Não, então você não viveu. Mulher, eu me lembro de achar incrível aquilo que você botava a fita igual fosse um videocassete. É, então. Na minha cabeça. E aquele controle uma merda. É, o controle quadradaço, assim, era mó estranho. O do Phantom era estouro. O do Phantom era do Mega, né? Era a linha da Sega. Era da linha da Tectoy. Ou o Phantom, ou aquele... Não, não, não, não, não, não, não, pesquisa mesmo. Mesmo, é. Era bom, era bom. Muito melhor que ele, controle quadrado e desconfortável. Era, é, o controle era ruim mesmo. Assim. O do Phantom era muito engraçado, que era o A, B, aí onde que era o C, eles botavam o Start, só que o botão fundo, lembra? O Start era um botão fundo, era muito feio. Pode crer. Do Mega Drive era três seguidos. Aí aquele da Dynavision que tinha o botão Turbo. Ah, é, o da Dynavision era, sempre ficou marcado de Turbo, eu entendo, de Turbo eu entendo. É, é isso que eu falar. Esse macreiro sabe muito bem como funciona isso. Ai, meu Deus do céu, vamos pegar meu pé agora com esse Turbo aí. Não, mas, é... Já caiu a máscara agora. Depois do nosso vídeo aí, né? Que a gente disponibilizou. Ah, imagens, temos imagens. É, temos imagens verídicas. Imagens não, vocês têm vídeos, que é pior. Da pessoa sórdida, que o Cisne é um macreiro. Miserável. Um monte de gente se aproveitando, um monte de gente se aproveitando, né, Guild? Porque eu não vou ficar aqui atrás, que é melhor que eu faço. E você perdeu pro Cisne, você já sabe que ele trapaceou de alguma forma. Beleza, então. Tivemos também o comentário do Camaro Fish, né? Fala, cheguei a zerar o Superman no Super Nintendo, né? No videogame. Depois de muito tempo na época. Lembro bem que era difícil, mesmo por conta dos continues limitados e os chefes, principalmente o Doomsday. E a parte da Farinha Láctea foi o ponto alto desse episódio. Tive que segurar pra não rir alto aqui no trabalho. Essa Farinha Láctea, viu? Quando ele, o Cisne começou a contar, eu fiquei assim, mano, tô acreditando que o cara tá falando esse bagulho tosco, mano. É sério mesmo, cara? É sério mesmo isso, mano? Sério, porra? Claro que é sério. Tu acha que eu vou contar uma história lorota? É claro que hoje em dia, vendo, eu me sinto meio retardado, mas na época... Você se sente meio um retardado. Meio, velho. Meio. Só meio. É, porque... Cara, você devia se sentir uns 3 ou 4 retardados. Pelo amor de Deus, cara, essa história é muito estúpida, cara. Cara, essa história foi... Ai, e ele comentando também do jogo lá do Superman, né? Ele falando lá do chefe do Doomsday lá. Mano, eu lembro que o último... Que o, não lembro se era o penúltimo ou o último chefe desse jogo. Era um caralho, assim, de você passar, mano. Você chegava lá bilhões de vezes sem vida, perdia, tinha que começar tudo de novo. Até você conseguir o dia, você ter que passar aquele chefe. Era foda. Jogo maldito, mano. Era bom, mas era maldito esse jogo. E também, pra finalizar, tivemos um comentário do camarada Wide World. Ótimo cast. Eu, como bom jogador de Super Arábia, tenho que dizer que o segundo cenário não tem absolutamente nada a ver com a cor da farinha. O Cisne tá ficando maluco mesmo. E tenho que citar que esse jogo tem uma das fases que eu mais odiei, que é a terceira. Eu sempre empacava ali, pois você tinha que ficar pulando de um tapete pro outro, como se cada um fosse uma plataforma. E eu sempre acabava caindo, infelizmente. Aí voltava tudo de novo, velho. Mas era da hora, era parte do... Acho que era a terceira última tela, né? Tinha que ir subindo. Aí tu caía, aí tinha que começar tudo de novo. Era um pé no saco, realmente. Então, mas você falou que tipo não tinha final esse jogo, você ficava tipo loop eterno, né? Não é loop, é loop infinito. É loop, poxa, infinito. É foda. Depois aí você voltar naquela tela lá de novo, só que mais difícil, mais rápido. Ah, é, porque normalmente a dificuldade deles era a velocidade que eles colocavam, né? Tipo, botava e aumentando a velocidade, aumentando. Tipo lá o Enduro de Atari, você lembra? Você passava as pistas 200 Nossa. Vezes e acelerando. Até uma hora você não conseguia mais chegar a nada no jogo. Era foda. Mas tá vendo, ó, alguém que concorda que a Farinha Láctea do Cisne foi uma viagem doida mesmo. Cisne. Já controvérsias. Controvérsias. Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio número 12, Empresa do que Amamos, Sunsoft. Pessoal, onde é que os camaradas podem falar com a gente, hein? YouTube, e-mail, Facebook, hein, YouTube? Bom, vocês podem nos encontrar no Facebook, procurando o Neoplayer Podcast. Vocês podem acessar a gente no blog, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. Vocês podem tentar encontrar a gente inutilmente no Twitter, digitando _ Neoplayer _. Vocês podem arriscar a gente no YouTube, Neoplayer Podcast, e eu recomendo para ver o nosso primeiro gameplay também. E a casa de sempre, o fórum, neofighters.info/fórum. É verdade, a gente esqueceu de anunciar aqui no podcast, né, que a gente tem agora um canal de gameplays no YouTube, né? Além do nosso... A gente põe o podcast no YouTube também, né? Agora a gente tem gameplays. Agora vai revelar todas as verdades, vão ser reveladas. Uma já caiu, né? Que existe um macreiro. dinheiro entre nós. É. Uma verdade já foi revelada. É, conta aí, ô, de Sérgio, como é que foi o primeiro gameplay do nosso canal? Então, a gente resolveu jogar, né? Eu, o Guilty Gear e o Cisne resolveu jogar lá o Capitão América do arcade, né? E tentar terminar o jogo, né? Mostrando nossas habilidades. Só que aí descobrimos, né, que o Cisne é tipo uma pessoa sórdida, sorrateira, que usa macro. E aí, mas é só o pessoal conferir lá no nosso canal lá, que vai ver como que a foi. A função que o Jashik me disponibilizou, eu apenas usei, né? Macro nenhum. Não, ninguém quer ouvir as tuas desculpas esfarrapadas. Sim. Será que foi por isso que ele não aguentou jogar o LoL? É, não tem turbo no LoL, né? LoL no teclado, é. Não, mas eu podia macetear, criar um programa turbo no troço, sei lá. Ah, cala a boca, para de falar merda. Isso sim seria o macro, isso sim seria o macro. Galera, então é só procurar na nossa página do YouTube, agora a gente tem um canal de gameplays. A gente vai tentar sempre postar vídeo, a gente não sabe a menor ideia da periodicidade disso, né? Pode ser a cada 15 dias, a cada ano bissexto, a gente não faz ideia ainda. Passagem do cometa Halley, a gente não sabe. Exato. Mas a ideia é, inicialmente, a gente postar vídeos de gameplays multiplayer, com duas, três pessoas jogando. Quem tiver alguma sugestão de game pra nos dar, a gente pode tentar fazer. É, multiplayer de preferência. Então, multiplayer de preferência aí que seja de fácil... Seja fácil, porque é difícil. Eu já vi que a gente... É, porque o nível dos nossos jogadores é muito ruim. É muito triste como você morrer. Não, também não é assim, não. É cada um especialista em um gênero, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia, o jogo que a gente fez era pra 4 players, só 3 jogou, porque um desses nossos players que não está lá não conseguiu apertar o start pra iniciar. Você já vê o nível dos jogadores, né? Não, peraí. Eu nem tava na porra do dia que vocês estavam gravando essa merda. Ah, eu não tava. Há controvérsias. Aliás, eu nem sei que dia foi gravado isso. Eles gravaram essa porra pelas minhas costas. Lançaram pelas minhas costas, eu não soube de nada, tá certo? Eu deixo marcado aqui que falaram que o Romulo não queria fazer. Não foi nem. Falei, o Romulo lá não quer fazer, não. Eu falei, ah, tá bom. Eu vou contar logo. Vai se resumir Romulo e Guild jogando LOL, eu de Sexo e Guild jogando LOL. E outras coisas assim. Lá jogando resto. Bom, tá, chega. Só contem com o Romulo pra LOL. E é mais animado da gente, viu? E logo. Chega! Vamos lá, hoje quem é que vai escolher um jogo pro Guilty resumir a história nos seus 10 segundos da vitória? É eu. Então vamos lá, Sérgio. Já que você falou do Mario no episódio passado, então eu vou perguntar pro Guilty aí, né, pra ele resumir pra gente a história do Donkey Kong Country. Vai, Guilty, 10 segundos, história de Donkey Kong Country. Jacarés roubam coleções de bananas, as quais não têm a menor utilidade para eles, e um gorila tem que recuperá-las. Coleção de banana, ok. Essa é a história do Donkey Kong Country, segundo o Te Guia. É, o rapto das bananas douradas. Exato. Então, pessoal, terminou o nosso podcast de hoje. Valeu pela presença, obrigado pela paciência. Desculpa qualquer coisa, a gente fala merda pra caralho, é normal. Então, fiquem com a nossa canção de hoje, escolhida por G-Section. Qual vai ser, G-Section, pra terminar o podcast? A música que eu vou pedir, né, é meio manjada, mas é uma versão diferente. Eu vou pedir a One in the Angel, do Final Fantasy. Só que eu quero a versão tocada no Final Fantasy Adventure Children, que é aquela versão que é tipo meio uma orquestra misturada com guitarra. Sim, é maneiraço. Que começa a tocar na hora da batalha do Cloud e Sephiroth, né? No CD da trilha sonora, essa música até vem com um nome maior. Ela vem escrita assim: Sairin Kata Tsubasa No Tenshin Adventure One Wind Angel. Esclarecedor. É. Ajudou muito. Esclareceu. É a música do Final Fantasy, essa porra mesmo. Então valeu, galera. Fiquem com a música do Tsecho e até a próxima. Aê! Ó, o pessoal. No... Caralho. Porque eu te resolvi cantar agora. Caralho. Sério, sério que dessa vez o Guilt tá cantando Singing in the Rain? Tá cantando... Foi essa música? Eu não consegui entender. Também... Ele descobriu depois na edição. Era isso? Era Singing in the Rain que você tava cantando? Não, eles em Brasil, guys. Caralho. Ai, meu saco, cara. Não, é que você falou, peraí, eu achei que dava tempo de fazer alguma coisa ainda, entendeu? E você achou por bem cantar. Cara, eu não sei qual é o caso. Quando eu jogo LOL, dá essas merda, entendeu? Eu começo a lembrar umas músicas velhas. Mas tudo bem, vamos lá. Todo mundo se recompondo. Aí o Guilty começa a escutar as músicas lá. All day, what? Okay. Eu não sei não, mas minha vez eu tava cantando as músicas de no PVP eu tava lembrando das músicas de Jane Vola Cerda. Nossa. Daqui a pouco vai estar cantando. Aí eu falei, eu vou pro forró desse jeito, velho. Deve ser pra isso. Ele tá de olho na boutique dela. É um clássico. Ele gosta, ele gosta. A hora, 11 horas. O Dissection fala um minuto de silêncio e o Guilt. É, 15 segundos de silêncio e ele um... É aquele capítulo do Pica-Pau que ele faz o... Exatamente! Trombador, não. Trombador, não. É o... Batedor. Roncadores. E faz tipo cuspindo, assim. Cuspindo na cara, assim. Vai. E-mails, leitores. Não. Os rachadores. Ah, é rachador. Rachadores. E Cisne Negro? Iria! Essa foi a sua participação. Realmente pareceu do jogo, viu? Não, tá vendo aí? Ele gravou, tá igual mesmo, mano. Não é. Eu acho que ele enfiou o dedo no cu pra fazer isso. É possível. Eu jogava esse jogo fazendo esse barulho toda hora. Ele se... Eu jogava esse game assim, então assim. O pior é que. Agora já não pareceu. O primeiro que você fez ficou igualzinho. Vai que ele se dopou. Vai que ele bebeu mais cedo só pra fazer isso, pra poder enfiar nele mesmo. Agora eu falei e já perdeu. Que secou, tem que estar perfeito pra soltar o executável. Então, realmente, o primeiro que você fez foi igualzinho. Tá bom, cacete. Chega. Para de elogiar e você não vai continuar fazendo essa merda pra sempre. Iria! Eu sabia imitar o do barril também, mas agora acho que não vou conseguir, não. Pô, imitar o do barril. Do barril. O barril quebrando. O personagem quando cai em cima do barril, mas eu não vou conseguir agora, não. Tá, chega. Treinar depois.